Bora. Vocês precisam me explicar o que aconteceu, gente. Bem, na última sessão, vocês despertaram e foram continuar as investigações para tentar elucidar esse mistério do assassinato do anfitrião do Castelo do Carvalho Pálido, o Asako Shizu. Durante as investigações, quando vocês estavam levantando e iniciando as investigações, né, o sono de vocês, a tranquilidade foi quebrada pela chegada de pessoas do clã do dragão. Um casal de monges adentrou o castelo, né, ouvindo o relato de um dos servos explicando o ocorrido na noite anterior, a tragédia que tinha ocorrido. E enquanto vocês se alimentavam, faziam de jejum e conversavam com os samurais ali presentes, né, principalmente com o Hida Fuya, do clã do caranguejo, que estava convicto de que realmente era alguém do dragão que tinha assassinado covardemente, cruelmente, o anfitrião, né? A monge do dragão. A... como é que é seu nome mesmo, Ju? Esqueci até. Brincadeira, vamos falar assim, é Hana. É Hana, isso. A Miromoto Hana, né, se levantou irritada com as ofensas contra seu clã e decidiu fazer uma investigação por conta própria. Após tomarem o café, vocês foram prosseguir com a investigação de vocês e foram até o quarto do Miromoto Hai, o samurai do dragão, que foi acusado de ter assassinado o Isawa, o Asako Shizu. Bom, no quarto do Asako Shizu, né, a Hana fez uma investigação para ver se encontrava alguma pista a mais ali, mas infelizmente não localizou nada. E aí retornou para ir conversar com o companheiro de clã dela e encontrou com o restante de vocês que estava já no quarto dele, conversando com ele, tentando extrair informações dele. Ele não foi muito prestativo, não deu muitas respostas para vocês que fossem conclusivas, até que vocês começaram a investigar no quarto dele, revirar o quarto dele, e aí o Shiro e o Akura encontrou um pente prateado, que é um enfeite de cabelo feminino, caído entre o futon dele ali, misturado no meio da caminha dele. Nesse momento ele ficou branco, começou até quase a passar mal, e acuado, encurralado por essa prova contundente que vocês tinham nas mãos, né, e acusado pela Doji Aya, ele finalmente confessou. Segundo ele, não foi ele que matou o Asako Shizu, porque na noite anterior ele estava na companhia de Doji Aiko, a esposa do artista que é o juiz do torneio. É traição no bagulho. Alto bafo. Desonra pra todo mundo. Desonra pra você, desonra pra sua família, desonra pra sua vaca. É bem isso. Bom, ele implorou a vocês que não contassem isso a ninguém, não espalhassem isso a ninguém, né? Pediu para que vocês prometessem que guardariam esse segredo. E aí ele revelou esse segredo para vocês, que eles não resistiram à tentação de Benten, a fortuna do amor romântico, e se entregaram à carne, à luxúria, causando desonra para ambos. Ele pediu para que esse romance secreto fosse mantido em segredo, porque de forma alguma ele gostaria que a Doji Aiko fosse vista como uma pessoa desonrada. Não gostaria de forma alguma causar um infortúnio dela. E foi aí, exatamente aí que nós terminamos. Vocês no quarto de Miromoto Hai, né? Ele ainda se recuperando um pouco do susto dele, né? A palidez dando lugar ao rubor costumeiro da face dele. Ele termina de confessar o crime dele, né? E ele, em 6A, né? Ele se ajoelha diante de vocês com as mãos à frente, assim, formando um triângulo, apoiadas no chão. E ele se curva diante de vocês e ele diz: por favor, eles imploram. Em nome das fortunas, em nome dos Kami, que esse segredo não seja revelado. Que Doji Aiko não pague com sua honra pela minha fraqueza. Eu lhes imploro isso. O que vocês fazem? Tá. Eu tenho uma pergunta, Jeff. A típica pergunta. Existe alguma coisa de tradição que diz que a gente tem que aceitar guardar segredo ou que a gente é obrigado a contar qualquer coisa assim? Tá. Vamos fazer diferente. Deixa eu jogar um teste pra mim e o resultado desse teste vai ser o quão bem eu vou responder essa pergunta, tá? Ou melhor, não, nem precisa de teste, vai. Assim, a tradição diz o seguinte. Faz parte da cultura Rokugane, tá? É alguma coisa que não é dita, não é ensinada, mas que... abertamente, mas que todo mundo sabe. Cada pessoa em Rokugan possui várias máscaras. Uma máscara que essa pessoa exibe dentro do seu clã. Uma máscara que ela exibe em reuniões com outros clãs. Uma máscara que ela exibe na rua. E uma máscara que ela usa dentro de casa. Né? Ou seja, a falsidade ela impera em todos os sentidos. Então todo mundo tem algum segredinho oculto. E esses segredos eles não são revelados, porque é problema da pessoa cuidar disso. Você intervir com isso é até uma desonra pra você. Entendeu? Então normalmente são as próprias pessoas que cuidam disso. Vocês podem perceber, né? Que ao redor de vocês, as paredes internas da casa, as portas, é tudo papel arroz. Então vocês conseguem escutar o que as pessoas estão conversando dentro dos quartos. Mas se a porta de um quarto ela está fechada, é costume que ainda que você ouça tudo que está sendo dito lá dentro, é como se você não tivesse ouvido nada. Isso é a tradição, isso é o que a honra rege. Então revelar esse segredo não é costumeiro. Mas aí fica a cargo de vocês o que fazer com ele. Entendi. Então eu não vou ser considerada convivente com o rolê aí, caso eu revele o segredo. É isso, tipo, não vai ser uma coisa tipo, aí desonrou porque ele tava pimbando com pessoa que não devia pimbar. E, tipo, eu não tenho considerado convivente. Meu Deus do céu, da onde que é louco você... Não, você não será considerada cúmplice de adultério, não. Só se você ficar na porta. Vai lá que eu vigio. Gente, mas pensando aqui. É, agora a conversa entre o grupo mesmo. Se a gente falar, isso não vai dar mais pano pra manga pra virar uma confusão do cara que foi traído. Ou será que, tipo, vai ser só, sei lá, eles resolvem ir embora pra não serem mal vistos e... Vamos pensar, e se a gente inventar um álibi defendendo o acusado, o álibi dele é, sei lá, sei, a gente inventa um álibi e aí a gente fala esse álibi pras pessoas. Você sacrificaria a sua honra pra contar uma mentira? É verdade, né? Tem isso. Mas todo mundo teria que concordar. Todo mundo perderia a honra também. Sim, perderia bastante honra. Já. É verdade. deixa eu saber uma coisa, porque assim, eu tenho um voto de silêncio. Então, se a galera contar, não sou eu. Eu já perdi minha honra. Eu já perdi minha honra. Eu não quero. Se eles quiserem contar, tudo bem. Eu acho que é importante perder um pouquinho de honra. Eu perdi. Mas assim, eu não vou estar perdendo mais, né? Eu tô quieta. Né? Claro. Não. Depende, tá, né? Como assim? Ah, depende. Se chegar todo mundo e falar, ó, a gente descobriu o que aconteceu isso. E tá todo mundo junto ali. Você tá quietinha na sua. Mas é aí o anfitrião vira e pergunta pra todo mundo, isso é verdade? Pergunta de um por um. E pergunta pra você, é verdade? Se você balançar a cabeça positivamente e sorrir, tá no óleo. Eu acho que eu vou fazer igual a situação que eu já tinha feito. Eu levanto, eu saio. Você vai perder a honra de qualquer jeito. Não é por isso, não. Gente, mas assim, o nosso objetivo é descobrir quem matou, certo? A gente descobrir quem matou, tanto faz com quem ele tava dormindo, com quem tava dormindo. Porque, sim, né? Tipo, então, acho que a questão é Jeff, adiar contar a verdade faz com que as pessoas percam honra. Porque no fim, ninguém tá querendo saber da nossa investigação mesmo. Ninguém chegou a perguntar pra gente. Então a gente só continua com ela, sabendo dessa informação. E tentando achar quem matou. Não tem por que perguntar também, né? Eu também acho. Exato. Tipo, a gente só segue a nossa investigação. Tô com ela. Vai chegar o dono do castelo e vai perguntar pra vocês. E aí, vocês já descobriram quem que tava naquela gemessão ontem à noite? Eu não sei, nem tava aqui, podia ser outras pessoas. Bom, e aí? É o que você falou, Elo, dá pra ir adiando isso, vocês não têm obrigação de revelar isso, entendeu? Não é um segredo que vai impedir a morte do imperador, por exemplo. Não é um segredo que vai impedir uma guerra, muito pelo contrário. Esse segredo, se ele for revelado, dependendo da maneira como ele for revelado, ele pode inclusive causar uma guerra. Pode gerar uma guerra entre Fênix, entre dragão e garça aí. É, a não ser que a gente contasse só pro braço direito do cara morto, mas aí ele teria que jurar silêncio pra gente também. E se isso não acontecer, aí vai tudo rolando assim e a gente se ferra. É que não resolve o nosso problema, porque mesmo assim a gente não vai saber quem matou. Eu acho que era bom a gente ir falar com a Doji Aya, né? Que ela deve ter... Vê se ela viu algo estranho. Eu? Verdade. Porque... Concordo. A gente já chega, sabemos o seu segredo. Ele fica. Ele fica pálido e ele fala, por favor. A gente não fala isso, a gente fala assim. Ai, aquela, né? Eu não falo e eu tô querendo opinar aqui. Mas assim, chega pra ela e fala assim: ah, então, a gente acabou de sair do quarto de não sei quem. Qual que é o nome do cara? Mirumoto Hai. Do Mirumoto. E ele contou umas coisas pra gente. Você sabe de alguma coisa? Você tem conhecimento de alguma coisa suspeita? Não precisa falar que sabe, não precisa falar que contou. Só tu fala assim, ah, estamos sabendo. Mais ou menos. Alguma coisa que leva você. Juramos segredo. Juramos segredo. Ninguém tá acusando ninguém de nada. A gente só tá perguntando, né? Olha, se vocês olharem no Roll 20 agora, eu coloquei uma foto do Mirumoto Hai lá pra vocês verem. Tem ali no jornalzinho, tem as folhinhas com as fotinhas e uma descrição de cada um dos NPCs que estão aí. Esse cidadão aí que é o adúltero. E o quadro se chama Honra. Outra coisa que eu acho importante do negócio da gente falar com a Doji Aya é porque ele pode estar mentindo também, né? mentindo que foi lá e fez as coisas com a mulher. Tipo, a gente viu as coisas, mas sei lá. Sabe, vai que ele tá tentando se livrar. Não sei, não tava lá. Ele, então, ele... Nessa... Você acha que ele perderia a honra? Perdendo outra honra? Só tá, tipo... Tá piorando. Amigo, tá... ele já vai morrer mesmo. É, ele concordou. Ele já vai morrer. Coisa de macho, né? Tá vendo aquela lá? Peguei, ó. Mas ele falou principalmente em proteger a Bandai Aiko, né? Não, não ele necessariamente. Acho que ele já espera que talvez isso... Não sei, mas... Enfim, gente, eu acho que a gente tem que prometer segredo e depois rolar pra frente. É, não é prometer, ela. Falar assim, ó, vou contar e vamos falar com ela. Eu vou contar, abre parênteses, agora. Se ninguém me perguntar, se ninguém me perguntar, eu não conto, entendeu? Mas se me perguntar, o que, que eu posso fazer, né? O que fazer? É... E aí, o que, que vocês vão fazer? Isso é isso que a Elô falou. O que, que a Elô falou? De ir lá conversar com a mulher? É, de falar com ela que a gente sabe e tal. Pra reconfirmar. Mas não como que ela sabe, assim. Eu não vou falar nada. Eu posso ir depois? Não, insinuando, sim. Insinuando. É, faz até mais sentido. Porque ela vai ficar, será que eles sabem? Será que eles não sabem? Dá até uma pressão psicológica na mulher. Que é isso? Ô, mestre, nós temos a descrição de como é a roupa sumida dele? Bem vaga. Bem vaga, mas como assim roupa sumida? Ah, aquele disse que sumiu, que é a que levantou a suspeita pra ele por causa que alguém foi visto com a roupa dele. Mas ele não disse que sumiu ainda. Ele disse. Disse? Não. É, ele falou que não tava lá. Ah, sim, sim, tá certo, tá certo. Tava lá. Falou. Não, ele não deu descrição ainda dessa roupa. Você pode perguntar pra ele, ele vai descrever pra você. Então eu pergunto pra ele uma descrição de como era essa a vestimenta que sumiu. Certo. Ele explica pra você, ele diz, olha, era um kimono de seda, verde, como as cores do meu clã. Nas costas, grande em amarelo, o mon do meu clã. Na frente, menor, em amarelo, também dourado, o mon da minha família, da família Mirumoto. Certo? E ele tinha nas mangas detalhes em dourado, fios dourados trançados. Era um kimono de gala que eu tinha. Nas mangas ele tinha detalhes de fios dourados que eram trançados. E aí ele mostra uma outra roupa que ele tem ali que é parecida. Só que é uma roupa mais simples, não é uma roupa de gala, não tem esses detalhes dourados. Mas em todo caso, na roupa vai ter os rolês do clã dele, né? Vai estar identificado o clã. Isso aí, gente, eu perguntar uma coisa pra vocês, porque eu não enxergo. Então eu preciso que vocês me ajudem aqui. É, essa roupa, né, que ele descreveu, né, já que eu não enxergo, ela é parecida com aquele tecido que eu encontrei na mão do cara que tava morto, que eu não lembro o nome? É, não é? É. Que eu até senti o cheiro, e aí eu fiquei cheirando as coisas, é isso aí mesmo. Sim, sim. Aí parece... agora vocês, meus queridos amigos que enxergam, me falam. Pode falar pra ela, gente. O samurai é um blobinho. Você não fala, você faz só uns tchulin tchulin tchum fly aí. É. Não, o restante do isso no personagem, né? O restante do pessoal tá onde, Jefferson? Como o restante do pessoal? Ali, não é? NPCs? Porque toda hora eles estão comendo lá embaixo, eles estão lá ainda. Então, tava o do leão e o do caranguejo estavam lá embaixo. E o restante da galera vocês não viram ainda. Vocês acordaram cedo, porque tava chegando uma monja maluca batendo na porta. Acorda aí, ó. Então, tipo assim, vocês acordaram antes de todo mundo. Vocês estão um tempinho aí de vantagem antes que o pessoal acorde e profane a cena do crime, coisas do tipo, entendeu? Oi, Jeff, mas... agora deixa eu fazer outra pergunta. Eu posso cheirar o samurai? O trevi? Cheirar ele? É um cachorro aqui. Eu quero saber, não honra, não. O cheiro dele é igual ao tecido que eu achei. Porque, sei lá, vai que... Olha, tudo bem que esse peito desnudo com um dragão tatuado no braço aí, né, tira algumas pessoas do sério, mas não precisa chegar tanto, né? Pode cheirar. Pode cheirar, mas... É um fetiche estranho esse samurai melô, né? Mas ele podia ter sido uma roupa que era dele, que ele já usou e aí outra pessoa usou. Aí o que eu quero ver é justamente isso, entendeu? Se, tipo, o cheiro tá camuflado. E aí, se eu cheirar alguma outra pessoa, se eu conseguir identificar esse cheiro, entendeu? O negócio vai além. Você pode cheirar sim. Você só precisa me dizer como que você vai fazer pra cheirar isso com honra, com polidez. Ou você vai dar uma de Goku? Vai dar uma de Goku, chegar fungando assim nele. Chega nele e fala, posso te cheirar com o... Dá um cheiro. Puro obsequio. Não precisa ser ele diretamente. Eu posso, tipo, eu chego pra ele. Como que é o nome dele, Jeff? Miromoto Hai. Miromoto-san, você poderia me dar alguma roupa que tenho usado recentemente para eu fazer uso dos meus dons que adquiri graças à minha deficiência, para que eu consiga identificar um possível, né? Deixa eu pensar aqui, é possível aqui. Um possível assassino do... Quem que morreu mesmo, Jeff? Asako Shizu. Asako. Do Shizu-sama. Para que eu consiga diferenciar o seu cheiro dos outros. Onigashimasu. É isso. Vamos ver quanto que eu vou tirar de honra aqui. Eu pedi um pedaço de roupa. Eu pedi um pedaço de roupa. Ela pediu bonitinho. Ele olha para você. Ele olha para você e ele abre os olhos assim, espantados. E ele fala... Você conseguiria... distinguir o cheiro de uma pessoa de outra? Assim, né? Peraí, deixa eu pensar bem. Pô, ela vai falar tudo isso depois pra pensar bem. Não, gente, calma, tem que ficar bonito, porque eu posso perder o honra, mas ele tem que aceitar, entendeu? Não vou fazer perder o honra pra ele não aceitar. Tá. Como Miromoto, né? Isso. Miromoto-san, eu acredito que caso o cheiro do tecido que nós encontramos na cena do crime realmente esteja diferenciado do seu, eu conseguiria sim reconhecê-lo caso eu aproximasse bastante do possível assassino do Shizu-sama. Claro. E assim poderia contribuir para resolver esse assassinato que machucou todos nós. Entendo. Se isso for possível, eu agradeceria muito. E ele se levanta, né, com licença. Ele vai até o canto, assim, do lado do futon dele, tem um pacote embrulhado num tecido, ele desembrulha. Dali ele tira uma roupa, tira um kekogi, né, uma blusa, e entrega pra você. Aqui está, Gyomei-san. Aí eu honradamente cheiro a blusa. Honradamente eu cheiro a blusa. Eu quero saber se é diferente. Jogue! Honradamente eu cheiro a blusa. E aí jogue! Eu quero saber se é diferente ou não. Jogue aí um teste de percepção. Percepção. Isto. Dificuldade que nem eu 15. Quem eu sou. Você é a Gyomei. Gyomei. Isso. Tá. Nossa, eu não gastei os meus pontos de experiência, inclusive. Ah, sim. Pontos de experiência são sempre bons. enquanto a Elô tá caçando aí na ficha de percepção pra rolar... ST, né? Não é... Como... E... Não, Jeff, calma. Eu esqueci como é que faz. Você vai rolar no T. É como se fosse treinado. Não tá é rolando... pra rolar? É pra rolar. No T. É treinado. Treinado. Tá porque treinado. É percepção. É porque eu tenho um coisinha, é isso? Não, é treinado porque você tá rolando atributo puro. Você não tá rolando perícia. Se fosse perícia, aí a gente ia analisar se tem treinamento, se não tem. Então, como é atributo puro, então você rola sempre treinado. Ah, é só rolar o que tá escrito em percepção aqui. Na percepção só tem um dadinho, inclusive, né? Exato. É o atributo percepção. Dificuldade é 15, hein? Se quiser gastar vazio pra subir, pode gastar já. Eu já joguei, não deu. Olha, Guiomei. Tava resfriada. Tava resfriada. Nossa, você passou tudo isso pra não conseguir sentir o cheiro? É, você começa a cheirar assim a roupa dele, tá? Mas você não consegue perceber o cheiro dele na roupa dele. Porque dentro do quarto impera um cheiro assim muito mais forte, quase que opressor, que deturpa o seu sentido, tá? Você sente assim no quarto, exalando, e dele próprio exalando também um pouco ainda, um cheiro forte de um perfume de flor de sakura. Ah, é o cheiro da mulher, entendi. Gente, que bafão isso. É, gente, falem pra mim uma coisinha, por favor. Bom, primeiro me respondam uma coisa. Então vocês não vão revelar o segredo por enquanto, né? Isso. Não, ok. Não. Beleza, então me digam quanto que vocês têm de honra, cada um de vocês. Ah, meus amigos. Onde que você vê a honra mesmo? Na parte principal da ficha. Parte principal? Isso, na primeira folha. O que tá do lado da honra ou as bolinhas estão marcadas? A soma dos dois. 2,5. 2,5. 2,5. 11. Eu acho. Ok, senhor. Caramba, 2,5. Tem menos honra que eu. Haha. Eu okay. Já cheguei perdendo honra. Toretaka, Shiro e Iwakura. Você ganha 2 pontos de honra. Pode marcar 2 bolinhas. Uhum. Quem mais? Eu tenho 11. 11? É, você falou pra somar os dois. Deu 11. Não, como 11? Não dá pra ter 11. Qual o número e quantas bolinhas tem? Tem 5 bolinhas e o número é 6. Ah, então você tem 6,5. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Com você não acontece nada. Quem mais? Eu tenho 4. 4? 4. Quem tem 4 não acontece nada também. Quem mais? Eu tô com 2,5. 2,5, então você também ganha 2 pontos de honra. Recompensa por polidamente ignorarem comportamento desonroso alheio. Jeff, qualquer pessoa que tem acima de 4 não vai ganhar nada, então é isso. Não ganha, não ganha nem perde. Mas se tivesse acima de 5, aí perderia a honra ao invés de ganhar. É? Mas eu tenho 6,5. Eu tenho 6,5, Jeff. Você tem 6,5? Então, peraí, eu olhei errado? É. Polidamente. Não, tá certo. É acima de 6. Acima de 7. 7 e 8 perderia 2 de honra. 5 e 6 e os derivados ainda não perde. Bom, e aí? Yomei, aquele perfume forte, doce, adocicado de flor de cerejeira, tá camuflando seus sentidos e você não consegue perceber a diferenciação no odor da roupa dele com a roupa, o pedaço de roupa que você cheirou no quarto do morto. O que vocês fazem? Mas eu já acho que só isso é uma prova, porque se isso é uma roupa roubada dele, ia estar cheirando essa droga desse perfume também. Eu não falo desse jeito, tá? Mas só... Mas só esse fato já mostra, sabe, que não, provavelmente não era o cheiro dele lá, sabe? Tipo, porque senão estaria com o cheiro do perfume também. Nossa! E aí? O que vocês fazem? Eu acho que ainda assim todas as pistas apontam para a mulher. Onde que ela tá? Deve estar no quarto dela. Vocês não viram ela ainda essa manhã. A gente sabe onde que fica? Sabem sim. Você ainda não, né? Mas o restante sabe. Então eu tenho que comunicar. O Rai, ele vira pra Guilherme e ele pergunta: então, conseguiu identificar alguma coisa? Ai, Deus, é Mirumoto, né? Eu nunca decoro os nomes. Rai. Mirumoto-san. Sim. Rai. Mirumoto-san. A sua roupa está com um cheiro muito forte de flores de... É flor de cerejeira, né? Isto. De perfume de flores de cerejeira. Infelizmente, não consegui diferenciar o seu cheiro. Mas fica claro que não é o mesmo cheiro que senti na cena do crime. Entendo. E agora você cheirando. Eu sou perto de mim, papo. Cheiro escorpião. Escorpião é suspeito, sempre. Ok, ele diz pra você então: bem, se precisar então, a roupa estará à sua disposição novamente. O que mais eu posso fazer pra ajudá-los? É, só agradecer. Arigato gozaimasu, Mirumoto-san. Aí ele se curva e ele fala: eu é que agradeço por serem tão honrados e preservarem o meu segredo. Saída. Ok, saíram do quarto. Quem que tá com o pente? Eu acho que ficou com a Aya, né? Ah, tá, sou eu. É. Eu não entendi quem está com o pente. Com o pente. Sou eu. Ai, certo. Não, gente. Aí eu viro pra todo mundo. Bom, acho que podemos nos retirar. O Meromoto lá. E aí eu chamo a galera. Vem, galera. Ok. Bom, vocês vão saindo pelo corredor, tá? Vocês saem pro corredor, né? E aí vocês veem que já tem movimento novamente no castelo, servos passando pra lá e pra cá, preparando o café da manhã, cuidando de arrumar os quartos dos convidados todos, tá? Aquele movimento de vai e vem constante. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ih, caramba. Vamos ver. Ô, cabeção. Não era isso que era pra rolar. Agora foi. Certo. Quando vocês estão saindo no corredor, vocês veem essa figura no corredor ali, dá de cara com vocês. Olha vocês dentro, saindo do quarto do Mirumoto Hai. Para, olha pra vocês, assim, um pouquinho surpreso. Aí sorri, né? Faz um cumprimento pra vocês. Ohayou gozaimasu. E aí vai passando por vocês. É o rapaz, o jovem Shugenja do clã do Unicórnio. E aí ele vai passando por vocês e vai descendo pra ir se alimentar também. E aí, o que, que vocês vão fazer? O quão perto ele passa da gente? O quê? O quão perto ele passa da gente? Bom, imagina o seguinte. É um corredor que ele tem 2 metros de largura. E vocês estão em 1, 2, 3, 4, 5... 5 pessoas ali. 5, é isso? É, meia dúzia de pelego. Vocês estão em 5 pessoas ali, meio que aglomeradas no corredor. Então ele passa coisa de meio metro de distância de vocês. Ele passa quase que no meio de vocês. Só não passa exatamente no meio. Primeiro porque isso é desonroso, fica cortando conversa dos outros, né? E segundo porque vocês estão acabando de sair do quarto, então ele passa no lado oposto do corredor. Eu ia perguntar se eu consigo sentir o cheiro dele, mas eu tenho medo de não conseguir e dar ruim. Você pode tentar. Joga aí percepção. Sabe, na hora que ele tá passando assim, dá aquela farejadinha assim de leve. Vai que passa uma brisa, né? É. Pode tentar, sim. Tá, vamos jogar. O que eu jogo? Percepção de novo? Percepção de novo. Se você falha num teste, você pode rerolar ele, só que a dificuldade aumenta em 10, tá? Quando eu erro um teste? É, se você falha e tenta de novo, aí aumenta em 10 a dificuldade. André, faz uma pergunta. Como eu fazendo de forma consciente e uma coisa específica, não posso rolar investigação? Investigação? Pode ser, é, sim. É, porque eu tenho um objetivo. Pode ser. Ah, inclusive, aí, se você tiver a ênfase notar, ela se aplica. Tá, não tem a ênfase. Mas sem a ênfase e com um ponto, eu rolo treinado, né? Rola treinado, isso. Tá, então se fosse com a ênfase, além da ênfase, rolaria... Além do... Não só... Não jogaria treinar, jogaria com ênfase, que é melhor ainda. Era 15 de novo? Porque eu não passei. Você não passou. Jogando um dado a era mais. Era 15, né? Era 15. Ele vai passando por você, bate uma leve brisa, levando embora qualquer cheiro que você pudesse sentir. Se você quiser, você pode dar um passinho assim de leve pro lado e tentar dar uma farejada mais profunda. Aí você rerola o teste com mais 10 na dificuldade, vai pra 25. Com mais dificuldade, tá. Isso. Ai, gente, vamos jogar tudo pro alto mesmo. Eu tenho um talento, que eu não sei se é o talento que chama, que é um negócio que, deixa eu só ver as coisas que eu tenho. Uma vantagem. Que ele diz que eu posso acrescentar um incremento, uma vantagem. Uhum. Isso, que eu posso acrescentar um incremento, mas... Mas eu sei que ele tem alguma coisa que, tipo, acho que não. Que esse incremento ele não. Ele então, não afeta, só que eu não lembro o nome. Incremento livro. Acho livre. Que é atento. Mas eu não sei. Esse negócio dos incrementos é assim, você aumenta a dificuldade do teste em 5 pontos pra você ter uma vantagem extra. Eu conseguir sei. Uma coisa melhor. No seu caso, como é um incremento livre, não vai aumentar a dificuldade. Mas eu posso só escolher o que eu quiser. Não, sim. Eu não sei se é atento, porque eu não lembro o nome, mas eu sei que eu peguei ele. Eu só não sei qual é o nome. Vantagens: atento, amigo dos elementos. O atento, você tem ele e faz isso, Kenji? Você lembra? Ou ele dá 1k1 contra a emboscada. Ah, tá, não. Então não é o atento, tem não. Tem algum que eu sei que faz. Ou eu não peguei, não sei. Mas eu não sei. Pode ser equilíbrio. Talvez. Jeff, procura equilíbrio no livro que eu procuro o exemplar. Que obviamente não é recuperação acelerada. Equilíbrio é que você é mais difícil de ser provocado. Juro que eu achei que você fosse falar de ser derrubado. Gente, eu vou procurar exemplar pra ver se é isso. Então pode ser amigo dos elementos. Acho que eu não devo. Pode ser isso também. Ai, que saco. Link do livro. Ó, é o amigo dos elementos. Você escolhe um elemento, você escolhe um dos elementos. E toda vez que você fizer um teste com qualquer atributo associado a esse anel, você ganha um incremento livre. Entendi. Então não vai adiantar de nada. Ou vai? Não, não vai, porque percepção da água. Então, isso aí funcionaria assim, ó. Funcionaria assim. Você tá tentando distinguir se o cheiro dele é igual ou diferente do cheiro que você percebeu no pano que tava com o morto. Né? Uhum. Aí, você colocando esse incremento livre, você passando no teste, você descobriria se o cheiro é diferente ou igual, e você poderia acrescentar outros detalhes. Por exemplo, o cheiro, além dele ser diferente, é um cheiro de tal perfume. Ou é um cheiro que eu já senti em outra ocasião. Né? Ah, é um perfume que é feito em tal região de Rokugan. Você acrescenta mais detalhes ao seu teste, entendeu? Nesse caso aí não vai ajudar. Entendi, muito. Entendi, não. É, e porque é de fogo também. Tá, eu vou tentar rolar mais uma vez, porque não vai me custar nada, né? Tentar rolar mais uma vez, né? Eu tá. Vou, tipo, dar um passinho. Isso, não vai ter consequências aí. O que você pode fazer é o seguinte: se você quiser, gastar um ponto de vazio e acrescentar mais um K1 no seu teste. Eu acho que eu não tenho mais ponto de vazio. Eu gastei um ponto de vazio na primeira sessão que eu participei. E aí eu não recuperei, ainda recuperei. Vocês dormiram e recuperaram pontos de vazio. Ah, Jeff, eu acho que não vale a pena. Eu vou acertar 25, né? Ok. Vai lá. Eu vou fazer mais porque não custa nada mesmo. Certo. Mas do jeito que eu tô sortuda. Vai que os dados explodem, né? Não, deu nem 14. Deu nem 15. Olha só, o mundo me odeia. Ok, a brisa tá contra você. Dessa vez os camis do ar não te ajudaram. E ele passou. A brisa tá contra mim. A brisa está contra você. Ele passou e o cheiro foi embora junto com ele. É aquele peido amigo, sabe? Acompanha a pessoa. Ok, o unicórnio passa por vocês, desce as escadas tranquilamente. Certo? E vocês já começam a escutar um burburinho no andar de baixo. Tá? Corre dos servos no andar de cima aí, organizando os quartos. O que vocês fazem? É, vamos pro quarto da mulher. Eu não sei onde é. Eu posso ir guiando o pessoal. Eu fico olhando pra cara do povo. Esse burburinho, ele tá perto? Quão perto ele tá da gente? Ah, coisa assim de uma dezena de metros, é pertinho, não é longe, não. Então o povo vai? Porque assim, é difícil de falar. Vamos. Fala assim, Ju, ó, fala assim, ó. Florzinha. Assim. Flor. Uma flor, cheiro de flor. Bora. Bora. Vai. Ô, mestre, já que eu ganhei um pouquinho de honra nova, então eu tô afim de perder. Nossa senhora. Eu não nasci pra ter isso. Eu vou descer lá embaixo, ficar esperando, que eu vou esperar a hora que o pessoal da Fênix descer. Uhum. Eu vou invadir o quarto deles, porque eu vou começar a caçar a roupa no quarto da galera. Caramba! Que violência! Ok, beleza. Então você desce, fica lá aguardando. Cadê? Até todos os Fênix descerem, é isso. Não entendi. É, você vai ficar aguardando lá até todo mundo da Fênix descer, Marco? Quantos da Fênix? Ixi. Não, na verdade, mais importante. Como que o cara que morreu, como ele era meio que o fodão do clã, alguém vai tomar o lugar dele agora. Quem é o segundo em comando? Quem tomaria o lugar dele? O Izawa. O Izawa Masahiro. É, o conselheiro dele. Então esse é o primeiro quarto que eu quero ir. Certo. Tem 5 pessoas do clã da Fênix aí. Notórias, tá? Todo mundo aí é do clã da Fênix, né? Mas tem 5 pessoas notórias. Que é o Izawa Masahiro, que é o conselheiro. A Asako Keiko, que é uma historiadora. O Izawa Hitsukawa, que é o veinho, que é um dos juízes do torneio. E o Shiba Heikun, que é um bushi. Um guerreiro. Então você fica lá embaixo até ele descer, certo? Exato. Ok. O restante do grupo faz o quê? Quarto da garça? Flor que cheira? É. Tá, ok. Bora. Bem, vocês vão pro quarto dela. E eu vou jogar aqui aleatório pra saber se ela está no quarto ou não. Eu vou jogar um dado e se der par, ela está no quarto. Se der ímpar, ela já desceu. Aê. Ok, vocês chegam diante... Vocês chegam diante do quarto dela, certo? E vocês percebem que há movimento lá dentro. Vocês ouvem ruídos. O que vocês fazem? Essa flor. Que tipo de ruído? É. Ruídos de alguém que tá andando, se movimentando dentro do quarto. Vocês escutam o som da janela externa se abrindo. Que é um som mais ou menos assim, ó. O papel se deslocando. Tô aqui mais alto. É. Vocês escutam a janela que dá para o exterior do castelo sendo aberta. Certo? Ela tá acordando. Escutam os passinhos dela. E escutam o som característico de alguém vestindo roupas de seda, né? Porque faz um barulhão aquela porra. Vocês ouvem ela se vestindo. Oi, Jeff. Nossa, qual que é a forma certa de você pedir pra entrar no quarto das pessoas? Ah, de preferência batendo, né? De preferência batendo, né? Batendo, antes de entrar. Batendo mesmo? É. Vai que você tem que gritar. Não sei. Tá, a gente faz essa coisa aí. Então bate. Tem que fazer assim, dá uma cheiradinha na porta. Trocar, né? Também, talvez. Vocês batem na porta, então. Né? E aí vocês escutam a voz dela lá. Só um momento, por favor. Depois de um breve instante, a porta do quarto se abre. Ela vê todos vocês ali. E ela volta pra dentro do quarto, né, se senta no chão ali. Por favor, em que posso ajudar? Entrem, fiquem à vontade. Eu acho que quem é da garça devia falar com quem é da garça. É isso. Tá bom. Eu posso fazer um interrogatório. Vai lá. Bom, eu vou lá, né, me apresento, apesar que ela já me conhece, que ela já tá lá do meu lado. Na verdade, ela vira pra você, né, olha assim pra você e ela fala, ah, essa, tem mais alguma acusação contra mim? Você ficou acusando as pessoas aí. Não, Você ia ficar pianinho, mulher. Mas ela vai saber, né? Vai. A gente queria só coletar alguns fatos sobre o assassinato de ontem, os locais onde cada pessoa estavam, né? Assim que ele aconteceu, pra gente ir eliminando possíveis acusações e focar no possível assassino, né? E foi de nosso conhecimento que o Miromoto, ele não é assassino do Asako, porque ele não estava na cena do crime. Enfim, né? Eu não vou contar detalhes, mas ele estava em outro local. Você estava aonde no momento em que o assassinato? Não sei se é essa a pergunta, mas... Eu posso jogar interrogatório pra ser mais... Não sei se essa pergunta é muito... Tá, tá. Ela... Quando você fala isso, ela... Você vê ela assim... E ela prende a respiração. Aí ela para, fecha os olhos... Dá duas respiradas profundas, né? Ela abre os olhos novamente. Como eu já disse, eu estava no banho ontem, na hora em que a tragédia ocorreu. Mas então, pelo que eu entendi, vocês acreditam que Miromoto Hai-san é inocente? Vocês têm como provar isso? Vocês podem jogar um teste de investigação e a ênfase interrogatório se aplica, caso vocês a possuam. Mas investigação pra quê? Pra ouvir ela? Pra tentar perceber alguma coisa na reação dela. Tá. Já que... Jefferson, diga. Eu posso jogar investigação para vasculhar com os olhos a sala enquanto tá ocorrendo o interrogatório? Pode sim, a ênfase aí é notar. Nossa, Jeff, passei no teste. Agora finalmente era 15, né? A dificuldade. Quem disse? Jefferson. Na verdade, a dificuldade era 6. Eu vi, passei. Viu só? Embora eu não sei como eu possa anotar a reação dela, sendo que eu não enxergo. Logo, gostaria de sentir os batimentos cardíacos, é isso. Na verdade, a dificuldade era 10. Eu falei errado o resultado. Bom. Sim, top pura. Vocês percebem o seguinte. No momento em que a Doji Aya fala... Chegou ao nosso conhecimento que o Miromoto Hai, inocente, estava em outro lugar. Naquele mesmo instante, ela... E aí ela prende a respiração e tenta se manter calma. Porém, Guilherme, você percebe o ritmo cardíaco dela... completamente disparado. Embora vocês olhem para ela, ela tem aquela expressão ali da mais pura tranquilidade, tentando enganar vocês. Por fora, ela é um muro de estabilidade. Por dentro, ela tá em frangalhos. E eu posso fazer uma pergunta mais direta, já que eu tive 21 no teste? Pode perguntar. Pode ir primeiro. Façam. Bom, quanto que deu o resultado do Shiro? Antes de mais nada. Deu 24. 24. Bom resultado. Bom resultado. Certo. Você nota algumas coisas, tá, Shiro? Primeiro, o quarto ele tá bem organizado. Impecavelmente organizado. Tá assim uma... Certa obsessão pela perfeição, você nota ali dentro. Como é de costume das pessoas do clã da Garça. Você percebe que tem... Atrás da cama dela ali, atrás do futon dela, você percebe que tem amontoado ali, embrulhado num saco, alguma coisa que... Quando você olha a distância, parece ser... Um embrulho com roupas. Parece que tem alguma roupa embrulhada ali. Pela forma, pelo tamanho do embrulho. Tá embrulhado num saco, um tecido branco. Certo? Na cabeceira da cama dela, e quando eu digo na cabeceira da cama dela, a cama é um colchonetezinho no chão, tá? Aquele travesseiro tijolinho na cabeceira, tá? Que é um tijolinho assim, com uma almofadinha, tá? E ali na cabeceira você vê que tem uma mini mesa, certo? Sabe essas mesinhas que a gente usa aqui de pra quem tem costume de tomar café na cama? Tem uma mesinha pequenininha ali no que seria a cabeceira da cama, certo? E ali em cima daquela mesinha você nota três coisas. Pergaminho, tinta e pena dispostos ali juntos, lado a lado, certo? E você nota pelo tamanho do papel que tem ali, imediatamente remete para você do dia anterior, quando vocês fizeram a disputa de haikus, né? E é um papel do tamanho exato dos que vocês usaram para fazer os haikus de vocês, certo? E ao lado dessa tinta e da pena que tá ali pronta para escrever, né? Pena não, pincel, né? Você nota que tem embanhada assim, de um palmo de comprimento, mais ou menos, uma faca. Uma faca toda decorada, uma faca de bainha azul, cabo azul, toda ornamentada com motivos da garça. Nossa. E aí? A Dodia ia fazer uma pergunta direta. Vocês têm alguma outra ação enquanto aguardamos o retorno dela? Gente. Pode falar. Sem ideias? Querem pensar? Não sei se eu peço permissão pra começar a olhar as coisas. Ou se eu fico de boa. Não sei, pensa aí. Eu vou dar 5 minutinhos pra vocês pensarem. Enquanto isso, do outro lado da montanha... lá embaixo, né, no salão principal do castelo, Bayushi, Kawakami e Ojiro, você vê o novo anfitrião, né, o Isawa Masahiro, ele descendo as escadas e adentrando o salão. Você tá ali recostado numa coluna, né? E aí você vê ele adentrando o salão assim com cara de cansado, com pesar, assim. Você nota que ele tem olheiras nos olhos, tá? E aí ele vai entrando no salão, vê que o salão já tá cheio de gente ali. E quando você vê ele entrando no salão, você percebe ele respirando profundamente, colocando um sorriso no rosto e indo pro meio dos convidados que estão ali já se alimentando. O que você faz? Você sobe imediatamente? Você aguarda um pouco? Eu vou aguardar para ver onde ele vai. Onde, certo. Ele para. E depois eu vou subir lá para cima. Certo. Porque subir para baixo não tem jeito. Ele chega no meio do povo ali que já tá comendo, né? E aí ele cumprimenta todos, bom dia, bom dia. Apesar do fato lamentável ocorrido na noite anterior, eu espero que todos possamos ter um bom dia, apesar da tragédia que se abateu aqui ontem. Eu gostaria de lhes comunicar que eu refleti muito esta noite, e eu tenho certeza que meu senhor, o Lorde Asako Shizu, não toleraria de forma alguma que o seu compromisso fosse prejudicado, que o seu desejo, o seu evento fosse estragado, mesmo que por uma tragédia como a que ocorreu. Portanto, após refletir durante boa parte da noite, eu cheguei à conclusão de que o mais correto a fazer é que nós finalmente concluamos o torneio que Asako Shizu Sama propôs a todos, para que todos aqui possam demonstrar as suas habilidades e assim honrar a memória de meu falecido senhor. Estariam de acordo em prosseguir? E aí você vê, Kawakami, um a um, os samurais se levantando, né? Primeiro começa pelo cara do leão, assim, será uma grande honra prestar uma última homenagem a Asako Shizu, demonstrando as habilidades que ele tanto queria ver. Se ele não está aqui em corpo para presenciar, seu espírito ficará honrado em ver as nossas habilidades, tenho certeza disso. E aí, um a um, eles vão repetindo mais ou menos o mesmo discurso. O que você faz? Eu aproveito essa balbúrdia, subo a escada. Ok. Vou pro quarto do indivíduo. Vai de mansinho? Possível, como a gente já tava antes, eu sei onde é o rolê, né? Sim, sabe. Você vai de mansinho, você vai de boa, assim, nem aí? Só sigo a escada como se estivesse indo pro meu. Ah, ok. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Beleza. Tinha que ser 18. Certo. Isso foi bom. Vamos manter só o segundo. Tá. Ok, perfeito. Bem, você sobe. Vai lá pro andar de cima. Certo? Vê os servos passando de um canto pro outro. E assim, os servos, eles são como se fossem, assim, formigas diante da presença de vocês. Todo mundo passa ali, ninguém se importa com eles. Tá? E aí você chega diante do quarto dele. Eu vou jogar um dado aqui pra definir se já tem servos limpando e arrumando o quarto dele ou não. Se der par, é bom pra você, não tem ninguém lá. Se der ímpar, já vai ter alguém lá dentro. Ah! Adoro ímpar. Você chega diante do quarto dele, está com a porta aberta. E você vê duas aias, duas servas, né? Cuidando da limpeza do quarto dele. O que você faz? Mas não era contrário o rolê? Se desse ímpar, não tinha ninguém lá? Não, se desse par era bom pra você, não teria. Se desse ímpar, é ruim. Tá bom, vai. Já que ficou a dúvida, eu vou rolar de novo. Se der par, é bom. Se der ímpar, é ruim. Viu? Os dados nunca mentem. E só número primo. Será que vem um 11 agora? Ah, não deu 11. Bom, e aí, o que você faz? Tem gente no quarto. Na ordem, né? 5, 7, 9. Incrível, né? Se você jogar agora, dá 11. Não, não tem como dar 11, né, caramba? Um D10, pô. Eu paro na porta do quarto. Aham. Não, na real, não vai dar bom isso. Eu desço lá embaixo rápido. Uhum. Pego uma mistura do que tem lá pra comer, assim. Misturo um chá com um café, com um leite. Umas bolachas derretidas lá no meio. Fico correndo pro meu quarto. Adoro. Fico correndo pro meu quarto, eu jogo isso no chão. E aí eu vou na porta do quarto dela e falo que infelizmente ocorreu um acidente no meu quarto, assim, depois do tanto que eu bebi na noite anterior, e se elas podiam rapidamente limpar lá. Esperta. Ok. Vou tentar tirá-la do quarto. Ok, muito bem. Você faz isso, tá? Chega pra elas, e aí você vai jogar um teste de... vamos ver se você convence elas aí exatamente nesse... Ó, você pode tentar fazer isso tentando convencer elas com corte, ênfase e manipulação. tá? Você pode tentar simplesmente fazer elas acreditarem que você realmente precisa de ajuda ali com um teste de sinceridade e ênfase ardil. Ou você pode fazer um teste de intimidação também. O que, que fica melhor pra você, você escolhe. Eu vou de corte. Corte. Então jogue corte. Tá, servos. Vamos só lembrar, quando eu tenho ele azulzinho, eu jogo no segundo, né? Se você tem ponto marcado nela, vai no segundo, no treinado. Isso, treinado. Beleza. Mas aí eu tenho a ênfase nela, porque eu tenho ênfase em manipulação, então eu jogo em ênfase. Então você joga em ênfase. A ênfase, o que vai fazer? Você tá jogando treinada, e além de tá jogando treinada, todo resultado 1 que der no dado, ele é rerolado pra melhorar. Bora. Vá. Ui, explodiu o dado ainda. Miserável. Você chega pras mulheres assim, né, e fala, ah, tive um acidente, né, preciso que meu quarto ele seja limpado, urgente, né, e joga uma lábia pra cima delas, elas olham pra você, ai, ai, vamos imediatamente, senhor, vamos imediatamente, não se preocupe, limparemos o seu quarto, tudo ficará em ordem novamente. Né, elas vão saindo do quarto e fazendo um gesto assim pra você de reverência, e vão indo em direção ao seu quarto, entram e começam a limpar lá. E aí? E aí eu vou pra dentro do quarto dele. Ok, você tá dentro... Elas deixaram? Não, elas deixaram abertas. Ah, sim! Elas encostam a porta quando saem e vão pro seu quarto. Aí você vê elas abrindo a porta do seu quarto e deixando a porta aberta. A porta tá de boa. Não vou precisar nem arrombar a porta, só tô vendo a imagem. É porta de papel arroz, quer arrombar o quê? Bom, você abre a porta e entra, de boa. É, eu começo a olhar guarda-roupa, embaixo da cama, eu ver se eu acho algo suspeito, mas na real o que eu procuro mesmo é a roupa do nosso amigo fornicador. Certo. Então joga um teste de investigação. Ênfase em procurar, no caso. Investigação, eu não tenho nada, que triste. Que pena. Pode jogar, gastar um ponto de vazio se você quiser pra jogar como se tivesse um ponto, entendeu? Doze. Certo. Você não encontra nenhum sinal de uma roupa parecida com a que você busca. Tá? A única coisa que você vê é que na cabeceira da cama dele tem uma mesinha, tá? Pena e pincel, e tem um papel dobrado ali em cima, que tem alguma coisa que tá escrito nele. Ah, gente, é curioso, né? Só vamos. Já vai tá pegar? Já tá perdendo um pouco de honra, imagina perder mais um pouco, né, que velho. Sabe o que é pior? Ele é escorpião, ele tem honra baixa, ele não perde honra. Já é lá embaixo. A gente não perde o que a gente não tem. Oh, vai. Bayushi, Kawakami, Yodiro. Você abre o papel e você olha. É uma anotação que está escrita. Lista de possíveis suspeitos. E eu vou te mandar os nomes no chat do Roll20 aqui. Aí você lê lá. E a única coisa que você encontra lá é isso. Enquanto você tá lá lendo, né? O que tá acontecendo no quarto com a Doji Aiko? Bom, a mandou, Jarvis? Oi? Você mandou? Karma. Não, só que não apareceu aqui, eu fiquei na... Não, não mandei ainda não. Karma, Karma, Karma. Cacalma, cacalma. Foi. Tá só pra você essa lista aí. Tá lá no Roll20. E aí, minha gente? Tá. Dodge Aiko. No momento que ela tava... Vocês perceberam que ela tá muito desestabilizada Jeff. Internamente. Jeff, sim. Jeff, desculpa, mas você mandou a lista pra todo mundo. Como assim? Tá aqui, tá no chat do Roll20. Lista de possíveis suspeitos. Ah, já foi. Beleza. Danada. É isso. Eu não sei é o que esse danado fez. Ah, é porque eu copiei e colei. O desgraçado ignorou o Whisper que eu tinha dado aqui. É, vivendo e aprendendo. Falhas da tecnologia. É. O papelzinho por baixo da mesa não teria essa falha. Bom, e aí? Bom, é a pergunta que eu ia fazer pra ela, mas eu tento, né, dizer, tipo, bom, é, a gente sabe onde você estava, é de nosso conhecimento, é, só querendo te dizer, né, não iremos espalhar esse segredo, juramos para a pessoa que... Esse segredo não seria contado para mais ninguém. Juramos. E é isso. A gente só queria confirmar para que a gente pudesse descartar o primeiro ponto. Ela perde honra, não perde não. Você percebe que ela vai empalidecendo conforme você vai falando isso. Você tá humilhando a mulher na frente de todo mundo. Nossa, sim, ela vai. Sim. Ela vai empalidecendo. Ela fica branca, quase sendo um infarto. É, é. Nossa, mano, mas... Nossa, vai ela me ajuda. Mano! Fala pra ela, tipo assim, ó... Seu querido, ó... Pode ir. Não, tá, agora já falou, não, mas assim, ó. Já sabendo, não, tá, né? Pera. Informações de que você não estava, você não é, é suspeito, então você tem alguma informação. Não. Porque essa mulher nem tem informação. É, a gente tá coagindo a mulher, ela nem tem informação. Já gente, coagiu. Já ver. Coagiu. Como que é o nome dela? Como que é o nome dela, Jeff? Doge Aiko. Doge é. É a Doge e a Aiko, né? Aiko. Isso. Aiko. Esse tá. Eu falo, Gomen e Aiko-sama. Sam, a única coisa que nós gostaríamos de saber é se se Vossa Senhoria não é certo usar. Você. Se você viu algo suspeito no dia do assassinato, no caso ontem, seja saindo depois do seu banho, né, e aí, tipo, deixa eu entender, né, tipo, banho, ou seja lá onde você estava naquele momento, se você observou algo suspeito, ou alguém. Certo. Ok. Doge Aya. Eu. 6,5, né? Isso. 6,7 agora, né? Não, era 6,5 mesmo. Perca 2 pontos de honra. Nossa. Essa quebra de etiqueta aí. Alguém tinha que falar, né? Ô, Kawakami. Eu achei que não perdesse, mas no seu caso foi uma quebra de etiqueta maior. Você perde 2 pontos de honra também. Perde o que ganhou já. O Marco. Tira onde? No número ou nas bolinhas? Nas bolinhas. Quando zerar as bolinhas, aí diminui um no número. Foi pela invasão ou pelo vômito falso? Pela invasão. Eu não tô... Peraí, eu não tô conseguindo... O vômito falso não te afetaria. Vai clicando pra... Ah, ó, clica na bolinha anterior. Ah, agora foi. É como se você deslocasse uma barrinha assim pra lá e pra cá. Mano, quando a Dodge começa a falar aquilo, eu acho que não só a mulher fica, tipo, eu vou empalidecendo assim, eu também vou arregalando assim o olho. Tá assim, né? Arregalando o olho e no Tchuli Tchuli Tchum Fly. Tá. Você tá arregalando o olho e só assim no Tchuli Tchuli Tchum Fly, né? Ah, não, eu tô olhando assim, tipo, mas que merda é essa, mulher? Isso. É isso, gente. Ok. Bom. Doji Aiko, ela olha assim pra vocês, ela vai empalidecendo. Quando você fala isso pra ela, a Gyomei tenta amenizar um pouco, né? Ela abaixa a cabeça assim. Você percebe ela apertando assim os punhos, mordendo os lábios, né? Aí ela levanta a cabeça, respira profundamente e ela fala: é verdade. Eu sou culpada. Mirumoto Hai e eu somos culpados de grande desonra. Mas de forma alguma ele é assassino. Isso ele não é. E você? Elas não querem perguntar. É porque ela defendeu ele, entendeu? Mas ela não se defendeu. É isso que eu queria dizer. Mas é. Tipo, ela falou, ele não é assassino. Mas ela não falou, eu não sou assassina. Uhum. É, mas de qualquer forma, eu olho pra ela e falo, Doji Aiko-sama, nós sabemos e não estamos no direito de dizer o que vocês fizeram, ou espalhar e julgar. Tudo que nós queremos saber é se você teria alguma pista ou alguma ideia de quem ou do que possa ter acontecido. Qualquer coisa minimamente serve. Ela olha pra você e fala: infelizmente não há nada que eu possa ajudar nesse caso. Tá, quero saber se ela mentiu através dos batimentos cardíacos. Então joga aí. Percepção. Que eu tenho que jogar. Pode ser ênfase. Pode ser investigação, gente. É, investigação, isso, investigação. Eu tô confundindo os sistemas, karma. Investigação. Ah, eu vou gastar um ponto de vazio. Pode ser ênfase em interrogatório. Ou ênfase em notar. Qualquer uma das duas se aplica. Ô, Jeff, como que faz o ponto de vazio? Como que eu faço pra jogar junto com o ponto de vazio? Você vai jogar mais um K1. Aí, como que você vai fazer? Na ficha aí... Deixa eu abrir a ficha sua aqui. Só pra eu lembrar como é que tá. Você vai lá nas perícias. Ah, na ficha ali você tá vendo, ó. Tem o nome da perícia. Sede, escola, caixinha. Tem nível, atributo. E aí depois tem mais rolar, mais manter. Então, nesse mais rolar, mais manter, você põe um e um e rola o teste. Treinado ou ênfase, de acordo com o que você tiver aí. Treinado. No caso é treinado, né? Então, põe mais um K1 e joga treinado aí. Depois você apaga esse 1K1 e desconta seu pontinho de vazio. Opa, ainda explodiu da Agora eu tiro o Mi-27 no negócio. Os batimentos cardíacos dela se estabilizaram num ritmo constante. Como uma cadência musical. Ela falou então, resoluta, sem hesitar, sem gaguejar. Suas palavras foram firmes e confiantes. Ela fala a verdade. Tá, ok. Então tudo certo. Então tudo certo. Eu tô feliz que consegui acertar um teste. Ok, muito bem. E aí? Acho que eu vou perguntar pra ela se eu posso investigar o quarto dela. Ok, muito bem. Muito bem, muito bem. Ô, Guilherme, você mostrou cortesia aí com ela. Quanto você tem de honra? Ai, Deus, eu tenho 4,9. Tá, ok. Eu devia ter sido... Eu não devia ter sido Bushi, eu devia ter sido uma diplomata lá. Ganha 2 pontos de honra aí. No caso... Duas então bolinhas. Ela vai ter 5,1, isso? Você tinha 4,9. 9. Vai pra 5,1, isso aí. 5 e mais uma bolinha. Shiro! Iwakura! Ai, ai. Você pergunta pra ela se você pode revistar o quarto dela? Simples assim, dessa forma? Ou quer fazer de alguma forma mais elaborada? Tá. Eu não sou bom com pessoas. Eu vou só... Posso investigar seu quarto? Sim, pelo menos ele tá sendo sincero, né? Sim. Com certeza. Ela vira, olha pra você, assim com espanto. Minha palavra não é suficiente pra você, Shiro-san. Você realmente violaria o quarto de uma dama? Ah, então tá bom. Que acaba de lhe confessar sua própria vergonha? Palavra do marido dela. A palavra dela não é confiável mesmo. Que isso? Você violaria o quarto de uma dama? Ah, vou ficar na minha mesmo. Você não responde nada pra ela, é isso? Ah, eu vou... falar um... tudo bem, no sentido de que eu vou deixar ela em paz. Assim. Só faz um osso pra ela, assim, né? Pra ela ficar quietinha. Beleza. Não é? Intimidei aqui. E aí? Bom, eu não sei vocês, mas eu quero muito falar com o cara que acusou o Mirumoto. Ah, tá. O cara do leão, né? O cara do leão e o do caranguejo juntos, né? Isso. É que o do caranguejo a gente já meio que falou com ele, né? Então, certo. Tipo, ele pode, do jeito que ele é meio tonto da cabeça, ele pode achar que é perseguição. Então, eu acho que seria interessante falar com o cara do leão, porque pelo que ele falou, foi ele que viu melhor. E se foi ele que viu melhor... ele deveria poder descrever a pessoa pra gente, certo? E o Mirumoto não é uma pessoa, assim, esquecível, né? Tipo, que tem uns traços, assim, bem fortes, né? Então, tipo, se ele descrever exatamente o Mirumoto, a gente tem um problema aí. Só queria dizer isso. Certo, entendi. Como é que é? É porque... pode falar, Jeff, acho que você vai explicar melhor. É que assim, teve o assassinato, e aí o conselheiro perguntou, alguém sabe de alguma coisa? E aí o cara do leão, né, o historiador do leão, ele virou e falou, ontem à noite eu tava conversando com o meu amigo do caranguejo aqui, e a gente viu o cara do dragão saindo vindo do quarto do morto. E aí... falou, o cara do caranguejo pode confirmar. Ele falou, realmente, eu vi um cara de roupa verde e o tom de roupa era o tom de roupa do dragão. Né? Não era louva-a-Deus, não. Era a cor do dragão. E aí foi onde ele foi acusado de assassinato. Ele não apresentou defesa. Ele simplesmente disse que não foi ele, que ele não estava lá naquele local. E foi preso já foi acusado, né? Já tá quase pra se matar aí. Então o que tá servindo como acusação pra ele esse testemunho do leão e do caranguejo e a peça de roupa que vocês encontraram no cadáver, mas que vocês ainda não levaram a público. Que é uma tira de pano de um tecido de cor dos kimonos do dragão. Por isso, conversar com eles é algo que pode trazer, render algum fruto, né? E aí? O que vocês fazem? Eu vou nadar, eu por mim, a gente vai de novo, né? Conversar com eles. A gente ainda não conversou com eles, na verdade. Não. Com eles. Na verdade, vocês não conversaram com quase ninguém aí, né? Foi todo mundo mimi? O que a gente podia fazer? Acordar as pessoas? Ô, abre a porta aí. Bom, vocês vão descer então? Ou vão fazer mais alguma pergunta pra ela? O que vocês vão fazer? A gente pode se separar, se vocês quiserem também, sei lá, pra cobrir um espaço maior. É possível também. Bom, quando a gente sair do quarto dela, eu quero falar com todo mundo. Certo. Vocês saem do quarto ou permanecem? Eu saio. Eu saio também. Bom, todo mundo sai, então. E a Ju sai sem nem falar nada, né? É. Mas assim, não ia adiantar nada, assim. Eu tinha tirado 10 na investigação, eu fico muito chocada com toda aquela desonra acontecendo diante da minha frente. A Aya falando aquelas coisas, eu preocupada com a mulher, vendo que não tava resolvendo nada, eu só fico quieta. Sua sirigaita! Eu não consigo nem prestar atenção direito no cenário para ver, investigar alguma coisa, tava muito perturbada com tudo aquilo que tava acontecendo, ainda mais por ser o nome do meu clã. É o nome do seu clã. Então eu só saio, eu só tô meio desnorteada ainda, assim. Ok. Bom, enquanto vocês estão saindo do quarto ali pra resolver o que vão fazer, no quarto do Masahiro, Isawa Masahiro, o Kawakami pegou o bilhete, leu a lista, que agora não é segredo pra mais ninguém, né? E o que você faz, Marco? Ou melhor, Kawakami e Odiro? Eu coloco a lista de volta do jeito que tava. Saio do quarto. Ok. Vou atrás do parceiro de clã meu. Uhum. O Ejiro. Certo. E onde ele tá? Ele tá pro quarto, ele tá lá embaixo? Lá embaixo. A última vez que você viu ele tava lá embaixo junto com os outros. Então, beleza, eu desço lá embaixo, chego do lado dele, falo o que aconteceu no meu quarto, eu estava meio mal, agora a galera tá limpando, eles vão demorar um pouco, mas eu ainda tô um pouco cansado. Se ele podia dar a chave do quarto dele, que eu queria dar uma descansada. Que chave? Não tem chave esses quartos? Eu tô adorando esse local. Dá a chave do quarto. Tá lotado na honra. Tudo pautado... Bem isso mesmo, tudo pautado na honra. Tá, joga. Pra ver se ia ter chave. Quando você desce, joga um teste de investigação. Ênfase notar. Esse jazz de serpente aí. Ok. Tá, é fácil, dificuldade fácil é 10. Beleza, passou. Quando você desce, você vai direto falar com seu companheiro do escorpião ali. Tá? Você nota assim, sentado ali, concentrado, tomando uma xícara de chá. O samurai do leão, na hora que você entra e senta do lado do escorpião, né? Na hora que você entra ali, ele imediatamente volta os olhos na sua direção e fica observando você conversando com o seu companheiro de clã. O leão tá só de olho em você. O que você faz? Você vai pedir chave de quarto mesmo? O restante, gente, vocês vão descer? Eu tô pensando que não faz nem 24 horas que eu fui atacada. Exato. E eu tô tentando andar junto com as pessoas justamente pra isso. Então, se alguém for se afastar e as pessoas assim, eu vou ver aqui. Quem que aqui é mais honrado? Quem é mais honrado? É, entre nós. Eu? Quanto que você tem, Gabs? Você pode jogar um teste aí da perícia conhecimento Bushido. Eu? É. Pra distinguir a honra das pessoas. E aí eu revelo pra você quem é a pessoa de maior valor de honra. Aí dentro. Tá. Cadê o Bushido? É a primeira, né? Conhecimento Bushido. É uma perícia de conhecimento. Não sei se você tem essa. Ô Jeff, como é o nome do leão mesmo? Ikoma Katsu. Katsu. Katsu não é explosão? Eu não sei. Em italiano é merda, né? Alguma coisa do gênero. É, eu acho que é explosão mesmo. Katsu. Que legal. Eu não tô achando buchidão, não. Não tem, então. Então você vai jogar astúcia. Não, peraí. Não tem a perícia? Calma, é uma perícia de conhecimento. É... Vai em conhecimento. É conhecimento. Tá. Que é as perícias altas. Que beleza. Conhecimento. Isso, as perícias altas. Eu tenho que pensar também. Você tem conhecimento e presságio, mas conhecimento Bushido você não tem, né? Então você pode jogar aí qualquer perícia de conhecimento aí, só que destreinada. Só que não é com inteligência, é com astúcia o seu teste. Tá, beleza. Então é sem astúcia... Troca pra astúcia e joga sem treinamento. Primeiro dadinho. É sem treinamento, Jeff? É, ela não tem treinamento nessa perícia. Foi 22. Você tirou 22? Não... Jogando... Não tá destreinada a perícia? É, porque você tem uma astúcia alta. Muito bom. Muito bom. Ok. Você sabe... que a pessoa mais honrada aí... O quê? Que a Gabi não é. Se eu vou a mulher na minha frente, eu vi. As duas... Deixa eu ver se são duas só. Três. As três pessoas mais honradas aí. Isawa Masahiro, o conselheiro do morto. Asako Keiko, uma historiadora da Fênix, e o Ikoma Katsu, que é o historiador do leão. Tá. Anotou? Isawa Masahiro, vou mostrar aqui na tela. Asako Keiko e Ikoma Katsu. Tá aí na tela pra você as três pessoas mais honradas. Tá. Tá. Só pela cara, assim, você vê que são honradas. Diga. Desculpa, tá, assim, é porque assim, eu perguntei entre nós, assim. Ah, entre vocês? É. Ah! Tá, entendi. Mas tudo bem, agora eu sei quem que é mais um. É, ganhou uma informação de graça, pronto. Não sei, porque... gente. Porque a gente não é tão honrado assim, não, né? Sim, tem gente bem honrada aí, sim. Que é isso, pô? Gabi, você tem quanto? Pessoas da Garça são as mais honradas aí. Agora eu tenho 4,5, né? Eu tinha 6. 6,5. Ah, e o Kenji? Não, peraí, 6? 4,5? Mas você perdeu 2 bolinhas só, não foi 2 pontos inteiros. Então eu fico com quanto? Você tinha 6,5, cai pra 6,3. Ah, entendi. Então, cara, entendeu? 3,3. Eu acho que eu sou a mais honrada. É, sim. Eu tenho 5,1. Isto. A mais honrada, obviamente. Garça, sempre. Sempre. Até quando perde honra, é a mais honrada. Então... É isso aí. Honra sobrando aqui. É... Eu vou colar na Gabs. Beleza, okay. Eu acho. Mas assim, eu não sei se eu consigo passar pra ela. Que você vai me seguir. É. Faz assim pra ela, ó. Teoricamente, eu tô seguindo o grupo, né? Eu consigo... Será que, assim, eu tô com tanto... Como chama? Habilidade na arte de ficar quieta, que eu já consigo mais ou menos... Você é o próprio Mr. Mime, né? Tá muito tempo nessa vida aí. É. Só nas mímicas. Mas assim, olha... eu quero... Você tem duas opções, ou você faz uma mímica aí pra transmitir a mensagem, ou vocês podem rolar testes. Pra ver se... Peraí. Não. Tô pensando aqui. Porque assim, se uma pessoa... faz o rolê pra condenar o cara lá, não necessariamente ele gostaria de condenar a moça. Então ela não é um risco. Ou ela é? O que você quer dizer com risco? De... Porque assim... Para pensar no seguinte. E se foi o marido traído que armou tudo? Mano, eu vou... Eu, assim, não fechou a porta ainda, né? A gente saiu. Não, ainda não. Eu faço... Eu olho pra mulher. Qual que é o nome dela mesmo? Doji Aiko. Eu olho pra ela e eu faço um sinal pra ela fechar a janela. Tá, ela fecha. Vai fechando a porta também. E vai se preparando pra descer com vocês também pra comer. Ela entendeu a minha mensagem? Eu fui direta o suficiente no meu pedido, assim, ó. É simples, né? Você aponta a janela e faz assim. Mas ela não vai... entendeu? Entende. Ela vai e fecha a janela. Mas não é isso. Não é só fechar a janela. Existe... Mas ninguém entendeu por que você pediu pra fechar a janela. Uma metáfora muito além. Quase da cabeça. Quando você faz assim com a mão, ela vira pra você e fala: esses truques Jedi não funcionam comigo. Eu sou toidariana, só dinheiro. Mano, não, é porque assim, eu tô pensando que talvez... ela possa ser uma nova vítima, apesar dela ser o da Garça. É... por ela estar próxima, né? Vai que alguém pensa que, ai, pra ela, se ela ama o cara, ela vai querer inocentar, ou qualquer coisa, ou ela dá, sabe, ou ela fala alguma coisa, e ela começa a virar uma figura de risco. Certo. E se for o marido dela, eu não sei como que funciona aí nessa sociedade aí, eu também não sei se ela tá com risco. Então, tipo, ó, fecha essa janela, moça. Eu já fui atacada, tem gente sendo acusada, tá tudo pegando fogo. Como que é o nome do marido dela, Jeff? O nome do marido dela é o Yujiro. É. É o... é Doji, tá, ele também. Tá, outra dúvida. É Doji. Doji e Yujiro. É comum eles dormirem no mesmo quarto, tipo, nessa cultura? Tipo, eles dormem no mesmo espaço? Eu ia fazer essa pergunta também. Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Mas... cada um tem seu quarto ali. Não, não. Digamos que não. Nesse caso aí, não. Porque eles estão como convidados numa casa de um estranho. Tá. Tipo assim, okay. Caramba, vocês estão no quarto assim, pra dormir. Vocês não vão ficar fornicando no meu castelo aqui. Com eu escutando por trás desse pedacinho de papel. Tá. É, então, assim, eu quero fazer uma última pergunta pra ela. Eu viro pra ela e falo... Aiko-sama, eu poderia fazer uma última pergunta pra você? Ela só assente com a cabeça, assim. Sim. É... como que é o nome do marido dela? Yujiro. Doji Yujiro. Você acredita que... é, não, pera. Você teria alguma informação sobre onde Yajiru-san estaria no momento em que aconteceu o assassinato? Como estamos vendo todas as possibilidades possíveis, seria muito bom, porque conseguiríamos ter um mapa mental de quem estava em cada lugar no momento. Ela olha pra você, ela olha assim pra... pra... qualquer direção assim, olha pro alto assim. Com certeza aquele lá estava dormindo. Ele dorme cedo. Eu agradeço, né, arigato kuzaimasu, pela sua resposta. Eu acho que ele... eu até pensaria em perguntar pra ele... mas eu acho que ele não é, não sei, ele não é suspeito. Ainda mais depois que essa lista saiu, essa lista era só com marca pra todo mundo. Eu acho que ele não é suspeito, mas a gente pode ir lá, porque eu já troquei uma ideia com ele, eu acho que dá pra gente ter uma talvez. Dá pra gente se dividir, tipo, eu e Kenji vamos falar com o cara do leão. Porque eu preciso de ir com ele. Isso, e aí vocês vão falar com o outro lá. Beleza. Ok, tá, mas antes de todo mundo ir, eu vou contar sobre as minhas descobertas observando o quarto, mas prestando atenção para que a Dojin Aiko não escute eu comentando que encontrei um embrulho perto da cama dela, que aparentemente... tinham roupas dentro e que em cima de uma mesinha próxima à cama tinha um pergaminho, tinta, pena e tinha também uma faca. É, de canto, descansando. Ok, na hora que vocês já estão meio distantes ali, você fala isso. Assim, já meio que com certeza que ela não vai ouvir. E aí vocês se dividem. É isso? Isso. Sim. Porém, pensando que tem uma faca no lugar... tem uma faca. Talvez a gente deveria investigar essa faca. Mas aí vocês iam invadir? Não, mas O Marco, tá, ele tava com a gente antes, não tava? Ele falou o que ia fazer pra gente ou ele só saiu? Não, ele só saiu, né? Ah, tá. Ô, Kenji, quanto que você tirou naquele teste lá que você viu esses rolês tudo? 24, mas isso é meio metagame. Nem saber pra que a faca era usada? Oi? Tipo, porque você tirou 24, será que isso não dá uma... Porque assim, tá, era uma faca decorada, uma faca bonita, pá e tal, mas ela não era uma faca de cortar pão. Não, não. Pra que que... Aquela faca, tipo, cortava o quê? Ela é comumente usada pra quê? É assim, pensando que garça não é... Eu não sei, né, mas... Não são materialistas? Talvez, enfim, eu acho importante essa pergunta. Aquele tipo de faca que ele descreve... Tem um nome, como é que é o nome dela? É a Tantô? Acho que é a Tantô. Que é a Pititica. Que é menor que a Waxash. Essa faca é usada pra matar. Pra matar a si próprio. Quem tem honra, mata, sim, é só colocar uma faca bonita que agora tá permitido? É usada pra matar a si próprio aquela faca. É a Tantô. Credo. Eita, será que ela ia se matar e nós entrou bem na hora? Aquela faca, tipo, ela tava em posição de que tinha sido... Tava sendo usada na hora? Tava em cima da mesinha ali. É assim... A prontidão. É assim, normalmente... Normalmente, quando alguém cai em desonra, como diria Hagakure Sensei, quando a vergonha é tão grande que você não pode suportar, você deve rasgar o seu ventre. E normalmente é usada ou a Wakizashi, que é a faca que vocês portam, independente da classe de vocês, tá? Ou uma Tantô, que é uma faca menorzinha mesmo. Muitas vezes utiliza-se ela pra... como se fosse serviços menores, né? Servicinhos triviais pra fazer um artesanato, alguma coisa. Mas algumas pessoas utilizam essa faca pra isso, pra fazer seppuku. E normalmente as pessoas, quando elas fazem o seppuku, antes delas fazerem o seppuku, elas escrevem um haiku, um último poema. Nossa. Né, declarando seus últimos desejos, suas últimas vontades, e aí fazem o seppuku. O que que ele viu? Ele viu ali o rolê, ela devia ter se sentido desonrada por ter traído o marido dela, né, gente? Tava, tipo... E ainda mais agora que, né, ela foi jogada contra a parede, né? Nossa! Alguém vai ter que falar que essa mulher não é seu. Sei não, pô. Sei não. Eu acho que é outra coisa, porque o marido dela dorme cedo. Quer dizer? Que não rola, minha filha, não rola. Não, eu tô dizendo, tipo assim, não tem nada a ver com a faca. Não, não tem nada a ver com a faca. Ah, tá. Ai, desonrei meu marido que não comparece, vou me matar aqui. Não, não é isso aí, não. Enquanto... Agora, tipo, eu acho que ela vai se matar. Então, ela tá vindo com a gente. Fala uma palavra de conforto pra ela. Isso, depois que vocês têm essa conversa, né? Aí ela sai no corredor e vai descendo lá pra comer também. Enquanto isso, lá embaixo, Kawakami e Yojiro. Samurai do Leão observando você, olhando você fixamente. Aí você senta ali pra conversar com o Ediro. O que que você fala pro Ediro? Eu continuo o projeto, chego lá, falo para ele o que aconteceu, que não estou bem, se tem como ele liberar o quarto ali para tirar umas horinhas de cochilo. E percebo o camarada do Leão ali só de olho na conversa nossa. Certo. Ele agora olha para saber a resposta do ele olha para você e sorri, né? Ele fala: "Ah, está cansado, então. Parece que você teve uma noite movimentada." Claro. Muito saque. Meu quarto está à sua disposição, meu amigo. Fique à vontade. Mas você não acha que isso levantará suspeitas? Aí eu vou lá do lado da mesa do Leão. Eu percebi que ele estava, né, de olho na conversa. Eu chego para ele e falo: "Amigo, tal, aconteceu isso, eu não estou muito legal, não sei o quê. Você, como um historiador, uma pessoa que leu muito, viajou bastante, será que você conhecia algum remédio, alguma coisa para tentar curar essa ressaca lá, depois que eu tirar um descanso no quarto do meu amigo?" O Leão, ele olha pra você: "Descansar no quarto de seu amigo? Mas você não tem seu próprio quarto aqui?" "O meu quarto tá passando por uma limpeza geral lá, porque eu não deixei ele muito legal com o que aconteceu, assim. O estômago não ajudou, então tá passando por uma limpeza para tentar deixar bacana para quem sabe à noite eu conseguir dormir lá, porque agora não tem como." Ele olha para você. Tem muito saquê misturado com peixe no chão. Ele olha para você assim, meio com desdém. Típico. Só pra isso, o remédio que eu pedi, nada. Nossa, que cara bosta. Ele pega e fala pra você: "Bem, como você mesmo disse, eu sou um historiador. Infelizmente, não sou um curandeiro, não sou um herbalista." Bom, mas uma pessoa que já leu tanto, viajou, conheceu tantos lugares, deve ter conhecido pessoas que faziam isso, que entendiam de algum procedimento, algum chá, alguma coisa. Com certeza, conheci as pessoas e suas histórias. Não seus ofícios. Isso é chato, né? Mas me diga, notei agora há pouco que você saiu enquanto Masahiro-san anunciava o desejo de continuar o torneio. Não vai participar conosco? No momento eu tô tentando deixar dentro o que tá querendo sair aqui, então não ia ter como eu fazer isso, tô precisando descansar mesmo um pouco. Mas eu espero em breve, daqui uma hora no máximo, eu já tô um pouco melhor e poder continuar o torneio. Mas você acredita que foi a comida que lhe fez mal? Ah, eu acho que foi saquê demais, quando eu começo é difícil controlar, difícil parar. Entendo. Talvez só a Masahiro possa nos ajudar. Masahiro-san! Ele estica a mão assim. Por favor. Nosso amigo aqui, Bayushi Kawakami Yojiro, acaba de me dizer que não se sente bem, sente-se indisposto. Aparentemente o sake fez mal para ele. Tanto que enquanto você anunciava a continuidade do torneio, ele não permaneceu aqui, não veio se alimentar conosco, mas sim subiu para o segundo andar. Será que não conta com curandeiros em vosso nobre castelo para cuidar de nosso companheiro aqui? Gente, ele é um X9, né? Não é muito. Nossa, que legal. Personagem X9. E ainda falam que ele é honrado. X9. Ele é honrado. Tá mais pra clã da hiena isso aí do que clã leão, viu? Simba. O Masahiro. É isso aí. O Masahiro, ele olha pra você. Oh, Kawakami-san. A comida e a bebida não lhe agradaram? Diga, por favor, não, em que posso ajudar? Não, foi o meu exagero mesmo. Na verdade, o problema é que agradou demais. E aí eu exagerei na quantidade. Ah, compreendo. Sim, pedirei pra que lhe preparem um chá que possa lhe ajudar. Não se preocupe. Pelo que eu entendi, então, não participará conosco do término do torneio, é isso? Eu vou tentar dar uma descansada rápida lá, se eu conseguir melhorar. Eu acho que depois de eu deitar ali uma meia hora, talvez eu já consiga respirar um pouco mais aliviado. Ah, que bom. Que bom. Espero que melhore logo. Bom, fique à vontade então para descansar. O quarto está à sua disposição. Eu pedirei para que os servos levem o chá e fiquem à sua disposição para o que precisar. Aí eu informo que o meu quarto está para limpeza e que eu vou ficar no quarto do meu amigo de clã até ele dar uma higienizada legal no meu quarto. Oh, não se preocupe, não se preocupe. Pedirei para que providenciem um outro quarto para você. Não há problemas. Cara, eu tô com ranço desse leão, eu posso matar ele agora? Pode. E aí ele bate palmas, já vem um servo ali. Por favor, prepara urgente um quarto para Kawakami-san. Ele precisa descansar. E providencie também chás digestivos e chás estimulantes para que ele fique bom em breve. Peça também para que alguém fique à disposição ao lado do quarto para o que ele necessitar, está bem? E aí o servo, ai! E aí sai e já vai preparando tudo, né? E aí já vai um outro... É o momento em que eu lembro da lista e eu entendo o porquê dele mandar alguém ficar na porta do meu quarto. Agora eu sou uma pessoa que vai ser vigiada. Não, agora você é muito suspeito. Agora eu vou ser uma pessoa que vai ser vigiada, então... É isso aí. Por dentro, fúria, por fora, só agradecimentos por ele ter... Aqui é assim, é um furando os olhos do outro, mas todo mundo sorrindo. Larguei o veneno do escorpião por dentro e agradeci e fui pra onde tinha que ir. Ok, o servo vai. Pra onde me levaram pra ser vigiado. Conduz você pro quarto, então. Bom, quem de vocês vai descer e quem vai ficar lá em cima? Só pra saber quem que vai testemunhar essa cena gloriosa. Tá, eu vou e o Kendi estamos indo falar com o Leão. Ok. Vamos no Doji, esqueci o nome do marido. Yujiro, né? Yujiro. Isso. Certo. Vamos lá falar onde ele fica, não sei. Isso, sabe o quarto dele, sim. Ok, ah, então... Ah, é, ele é da garça. Kendi e Kendi, o Toshiro e a Gyomei, então, descem e aí vocês veem essa cena, né? Ah, Ele não está bem, parece que a comida ou a bebida lhe fizeram mal. Pode providenciar alguma coisa para ajudá-lo, né? Você chega nesse exato momento em que o leão está dedurando ele. O leão X9. E aí vocês testemunham tudo isso. O que, que vocês fazem? Vocês ficam só observando, acrescentam alguma coisa, joga mais um veneninho. Enquanto o Marco e o novo anfitrião estão conversando, eu me aproximo do cara do leão. Jeff me ajudou com o nome de novo, não sou muito boa nisso. E como a Katsu? Vou Katsu. Esqueci o nome do Katsu. Katsu. Ohayo, Katsu-san. Ohayo, Gyomei-san. Poderíamos nos juntar a você pra tomar o café da manhã? E compartilharmos essa mesa, ou seja lá onde ele tá. Ele olha pra vocês dois, né? Aí ele sorri. Claro, será uma honra podermos dividir, compartilhar a refeição e algumas histórias. Ficaria muito honrado. Sentem-se, por favor. Ele tem por volta de quantos anos, mais ou menos, Jeff? Você consegue dizer assim? Ele? O leão? Ele tem por volta de uns 40 anos ali, mais ou menos. Já tá quase se retirando já. Tá, outra pergunta. Idade é importante nessa cultura? Como assim importante? Por exemplo, se a pessoa é mais velha, você tem que tratar ela com mais respeito? Ou é uma questão de honra, de feito, sabe? Tipo... Ah, tá bom. Uma pessoa mais velha, ela é uma pessoa venerável por ter chegado a uma idade avançada, né? Porque tem muitas guerras e tem intriga pra lá e pra cá. Então só por isso a pessoa ela já é, assim, admirada, né? Mas acima de tudo estão os feitos da pessoa. Entendi. Tefud, eu vou deixar uma coisa pra esse daqui, só pra gente deixar. Toda vez que eu perguntar alguma coisa pra ele que te responder, eu vou tentar saber se ele tá mentindo, tá? Ok. Certo. Tá, primeiro eu quero saber se eu consigo cheirar ele. Será que tem alguém nesse lugar que eu consigo cheirar? Vou descobriremos. Olha, você pode fazer o seguinte, ó. Na hora que vocês estão indo em direção ao leão, dá uma volta assim comprida pela mesa, passar ao redor de todo mundo e ir dando uma fungadinha ali pra sentir o cheirinho da caatinga de cada um. Né? De cada um? Isso, de cada um. Você pode jogar então um teste de investigação. Tá, a dificuldade aí é 20. Quantas pessoas tem? Bate pra nós, Dog. É um teste pra cada ou é um teste pra todos? Você vai jogar um teste só pra todos, pra não ficar um inferno de rolagens aí. Não sei, a menos que você queira jogar um teste pra cada, né? É que pensando nas probabilidades, um teste pra cada tem mais chance do que um teste pra todos, né? Então tá, então pode jogar um teste pra cada. Pode jogar um teste pra cada. São quantas pessoas que tem? Quantas pessoas que tem? Ó, eu vou falar, são 1, 2, 3, 4, não está, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 testes. Não, esquece, vamos fazer assim, eu faço um teste para 10 pessoas e um teste só para o cara do leão, pode ser? Pode ser. Tipo, o dele é diferente e o resto é pra todo mundo. Se você quiser, você pode rolar um pra todo mundo e rolar teste individual pra quem você tem desconfiança ali. Obviamente o cara do leão já se enquadrou nisso. Se você tiver o cisma com mais alguém. Olha, ó, eu vou botar na tela do Roll20 aqui todo mundo que tá lá então. Tá. E Sal Amassahiro. Asako Keiko, Isawa Hitsukawa, Shiba Heikun. Tá aparecendo aí? Sim. Opa. E Komakatsu, vulgo Leão X9, Bayu Shediro, Hidafuya, Shinjo Agui, Kitsune Hetsu e Kitsune Sanai. Todos esses que estão na tela aí, estão lá. Se você der dois cliques em cima do nome, fica pequenininho. Tá. E vocês podem arrastar as janelinhas aí à vontade. Rolar pro senhor do caranguejo, né? E pro leão separado. E aí pro resto eu rolo tudo junto. Tá, ok. Jefferson. Porque de qualquer forma... Vai ter que me dizer mesmo? Diga, Candy. A prática de cumprimentar alguém beijando a mão não tem nada a ver com esse universo. Nada. Aqui não existe toque. O toque é desonroso. O toque ele é insalubre. Ele é anti-higiênico. Toque da corona. Então é o curvar e só. Tá. Jeff, vou rolar primeiro pra todos, tá? Tá bom. Pra geralzão. Pra todos, dificuldade 20. Pros outros que você vai jogar individualmente, dificuldade é 15 só. Nossa, Elô. Tudo bem. Tá de brincolho, dona Eloise. Não ia acertar mesmo, né? 20. Vamos rolar agora pro do caranguejo. Ok. Tá dando vantagem pro do leão, amiga. Não tenho. Eu ainda acho que eu deveria poder jogar... Conversei também. Jogar o quê? Eu acho que eu deveria poder jogar rastros. Não, não pode. Porque é cheiro. Tem tudo a ver, Jeff. Tem tudo a ver. É, é percepção também. Deveria valer. Assassino. É cheiro. Exatamente, é cheiro. É pista. Mas pra você seguir a pista, primeiro tem que encontrá-la. A pista é o tecido, pois eu já cheirei, agora eu tô procurando o cheiro igual. Então, tá procurando. Depois, a hora que você acha, você consegue seguir. Vai, joga pro Leão. Tá, vou jogar pro Leão. Não vai dar. Estourei. Eita. Eita. Nossa. 32. Caramba. Caramba. O leão definitivamente tem um cheiro completamente diferente do que você sentiu na roupa. Não foi ele. O cheiro que você sentiu naquela roupa era um cheiro mais acre, um cheiro meio ácido, meio azedo. Tá? O cheiro que você sente no Samurai do Leão é um cheiro... é um perfume que lembra a essência de carvalho. Musgo do carvalho. Entendi. Entendi. Tem como eu falar, tipo, enquanto a gente tá dando essa volta, né? Porque a gente ainda não sentou. Eu falo pro personagem do Kenji, tipo, vê se tem alguém que parece não ter tomado banho. Porque já que era um cheiro ruim, né? Provavelmente, né? A pessoa não tava tomando banho assim, né? Sim. E aí você puder observar isso. Porque isso eu não consigo observar, mas... Né? Tá, tá. Eu procurar vestígios de... Sujeira. De caatinga. Vestígios de caatinga. Joga, então, um notar aí, investigação. Tá bom. Ok. Caramba, esse monte de dado deu só 18. Que sacanagem. É. Yeah. Que sacanagem. Deixa eu ver aqui, quem que não toma banho nessa galera? Não, tá todo mundo limpinho. Todo mundo muito limpinho. Aqueles limpinhos até demais. Bom, o Leão tem então certeza que não foi. O cheiro era diferente? Sim. Tá. Eu falo que fatalidade o que aconteceu ontem à noite com o nosso anfitrião. E pergunto se ele era algum amigo de longa data já do cara do Leão, ou se ele só foi, ou só veio a conhecer ele, infelizmente, neste fatídico encontro. Ah, muito bem. Ele fala, sim, sim, já conhecia Shizu-san já de longa data. Foi realmente uma fatalidade. Uma pessoa tão distinta, tão honrada, ser morta covardemente como foi. Ah, deixa eu só explicar para o pessoal por que eu perguntei isso. Porque ele não morreu de costas, né? Eu acredito que era em alguém que ele conhecia e que possivelmente confiava, porque não tinha sinais de, tipo, arrombamento na cena do crime ou qualquer coisa assim. E ele não morreu de surpresa. E também não parecia que ele teve luta, então provavelmente era em alguém que ele confiava, sabe? Ou alguém... traiçoeiro, alguém que espreita pelas sombras, alguém que ataca furtivamente pelas costas. A duvidar do escorpião, é isso. Você tá fazendo uma péssima escolha. Eu só sei que, tipo, mano, não precisa arrombar a porta. Isso daí é papelzinho, ninguém vai ouvir se você abrir delicadamente. Não precisa ser um monstro e destruir. Exato. Pode ser com veneno, pode ser com tanta coisa, pode ser, tipo, não fizeram nenhum exame médico pra ver, né? Tipo, pode ser não. A gente fez sim, Jeff. Ah, não, fizeram. Ele morreu da facada, não é? É. Ah, foi da facada. Foi uma facada pelas costas. E, ou seja, ele caiu de bruços, só que o corpo tava virado de barriga pra cima, segurando o tecido. Morreu instantaneamente. É. Então não teve como virar pra pegar o tecido. O tecido foi plantado na mão dele ali. Aí ele vira pra vocês e fala. Ele vira pra vocês e fala. Realmente uma fatalidade, uma tragédia. Ato hediondo de alguém muito covarde. Mas vocês estão falando que, pelo que eu entendi, fizeram uma investigação, então? Encontraram algo a mais? Era mais o que eu falei pra ele que deu a entender isso, porque só o que eu expliquei foi meu pensamento pro pessoal. Não foi dentro do jogo. Como é que é? Tá, ah, o que que eu falei que deu a entender que a gente fez uma investigação? Tá. O que exatamente você falou? Como é que foi que você falou? Deixa eu lembrar aqui. Porque o que eu perguntei é se eles eram amigos de longa data e falei que infelizmente foi uma fatalidade. Tá, eu não vou lembrar agora. Então esquece, ele não pergunta isso não. Ele fala, não, realmente foi uma fatalidade, foi... um ato covarde. Que bom que o culpado já está. Já foi identificado e já sofrerá as consequências do seu ato, não? Andy, me ajuda. Eu acho que eu vou ter que atrapalhar. Aí. Eu vou... acho que fazer um teste de... vontade pra ficar quieto. Porque eu sou incapaz de mentir. Gente do céu. Ó, agora é a hora de tirar aqueles uns no dado, hein? Manda ver. Se não, vou mandar um não. Assim... teste de vontade e vamos. Tem a dificuldade aí, né? Na sua desvantagem? Ah, é 20. Uia, que legal! Que legal. Bom, mas eu vou gastar um ponto de vazio. Vai lá, quero ver o que vai dar disso aí. Como que eu faço um? Você vai na... É atributo, né? Você não vai ter perícia nisso aí. Então vai ter que jogar separado depois, é mais fácil. Porque atributo não tem aquele campinho pra você adicionar dados extras. Ou então faz o seguinte, ó. Você vai jogar até de vontade, né? Aumenta a sua vontade temporariamente, depois volta. Porque você vai jogar 1k1 extra do vazio, né? Eu jogaria 2k1. Ah, 2k1 do vazio? Que eu tenho. Eu tenho o toque do vazio. E eu vou ficar atordoado. Ah, tá, entendi. Também. Entendi. O que você pode fazer é rolar depois esse dado adicional, entendeu? Joga o vontade simples e depois joga esses dois dados adicionais aí. Usando o botãozinho que tá aqui embaixo dos nossos nomes. Pera aí, gente, deixa eu botar meu celular na carga. E jogo... agora você vai jogar 2k1, né? Tá vendo um botãozinho ali no canto inferior esquerdo, um botãozinho escrito rolar? Sim, aperta duas vezes? Clica nele, não, só clica nele. Aí vai aparecer dados rolados, você põe 2. Dá ok, aí vai aparecer dados mantidos, você põe 1. Dá ok, ele rola. Deixa eu pegar o carregador. Tá. Não deu. Bom, vou gastar meu último recurso. É. Qual que é seu último recurso? Que eu tenho sorte, eu posso uma vez por sessão refazer um teste. Ah, então manda ver, vamos ver se vai bom. Se não der, fala que eu conserto, ou tento pelo menos. Ah, agora já deu, né, porque já deu 19 no, só no, na vontade, agora vai rolar mais 2k1. Ok, 19 com 9, né? Eu passei muito mal. Na mesa. Uia. Você começa a passar mal, né? Por causa do... do negócio, do vazio, né? Sim. Toque do vazio. Ah, não. Eu posso fazer um teste agora de vontade pra ver se eu vou passar... Se eu vou passar mal. Se vai passar mal, então faz. E eu espero que você passe mal, vai ser divertido. Caramba! É. Tá bem, mal. Então. Passou é mal? Dificuldade. É 30? É 30. Ok. A cena, então, é a seguinte. Ah, que bom que... O culpado por isso... já foi identificado e agora arcará com as consequências do seu ato infame, não é mesmo? E aí quando ele vira e fala, não é mesmo? Guilherme, do seu lado, o Shiro, ele começa a tontear assim, a balançar, né? Vai caindo a pressão, né? E aí de repente ele é tipo, buf, de bruxo assim em cima da mesa. Eu não sei o que fazer. Mas eu consegui passar. Consegui mentir. Não mentiu, pelo menos. Quer dizer, não teve que falar a verdade, né? Quando ele cai na mesa, todo mundo já fica espantado, já saca os leques, começa a abanar os rostos assim, né? O leão, né? O Ikoma Katsu, ele... Rapaz, Shiro-san, está bem? Masahiro-san! Ele está passando mal. Deve ter veneno na comida. E ele já vira o olhar assim na direção do escorpião. Deve ter veneno na comida. E já fica encarando o Edir. O Edir, ele olha espantado, né? Só puxa o leque e começa a abanar assim o rosto. Calmamente, tranquilamente. Escorpião. Sem que vocês percebam, ele está sorrindo por trás daquele leque. Enquanto eu sei isso. Que ele não pode mentir, só pra eu saber, assim. Não sabe. A menos que vocês tenham se conhecido antes e ele tenha contado, né? Tipo, vocês participaram do. É do mesmo clã, isso que eu perguntei. Ah, é verdade, vocês são do mesmo clã. Bom, pode ser que você saiba, vocês que decidem aí nesse caso. Ah, então eu quero saber, porque eu acho que seria engraçado ver a cara de todo mundo desesperado achando que tem veneno na comida e eu tava tipo... Então... Eu quero saber, precisa ver se ele quer que você saiba disso. E aí, Kendi? Eu tô falando minhas vontades, o Kendi decide. Bom, e aí? Pode ser. Pode ser? Pode, ela pode saber. Já presenciou algum momento que aconteceu isso antes. Ok. Quando vocês eram criança, né? Que você roubou doce na feira, né? E aí a sua mãe... Shiro, quem foi que roubou isso? Foi você, né? E aí você com o doce assim, escondido nas costas, desmaiou... Ok, legal, beleza. Guilherme, então você sabe que o Shiro ele passou mal, mas pelo que você conhece dele, não foi por conta de comida envenenada, não. Foi porque ele foi colocado contra a parede e aí ele não resistiu à pressão. Tá É, basicamente você vai mudar pra outra cena agora, né? Então isso. Deixa eu pensar na desculpa que eu vou inventar pra... Não, pra é não isso. Mentir. Fala, fala, fala pra todo mundo. Não, não é comida não, ele passou mal porque ele não pode mentir. Tá, enquanto isso... Enquanto isso, Doji Aya e Mirumoto Hana seguir. Ô, Ju, Mirumoto ou Togashi? Mirumoto. Mirumoto? Então tá bom. Porque você nasceu na família Mirumoto, mas virou monge, né? E os monges Togashi, tipo, se quiser, você pode trocar até o nome, né? Fazer parte deles mesmo. Mas beleza, Mirumoto Hana, vocês estão diante do quarto de Doji e Yujiro. O que vocês fazem? Bom, bate na porta. Bate na porta, ninguém responde. Quem que é o Doji mesmo? O Doji é... É o marido da Ira. Ah, sim, senhora. Sim, senhora. Corno. É o corno, isso. Vulgo Chifronésio. É esse cara que tá aí na tela de vocês no Roll20, ó. Beleza. Não, você bate na porta. Bate na porta. Ninguém responde. Mas é nítido pra vocês que tem movimento lá dentro do quarto. Tem alguém lá dentro. Eita. E está se mexendo. Se mexendo muito. Eu olho pra cara dela. E eu faço um sinal de abrir a porta. Nossa, mas não. Aí eu falo... Não? Então tá bom, ficou assim. Não? É, a gente... Não. Eu larguei. Não. Gente, pelada lá. Acho que não é uma boa. E aí? Deixa eu ver minha ficha só pra eu ver se eu consigo fazer um trem aqui. Então, eu pego e eu perdi honra se eu fizer isso. Eu pego uma agulhazinha e eu furo. Vai furar o papel? Muito bem, é uma agulha aí, né? Não, tudo bem. Agulha, você acha, mas... Qual que é o sentido de furar uma parede de papel? Que você enxerga e ouve que tá do outro lado. Ô, Jeff, dá pra ouvir? Tipo, eu posso aproveitar o ouvido pra tentar identificar que tipo de som, né? Pode, vocês podem jogar um teste de investigação, notar. Pra tentar ouvir, tentar enxergar o que tá lá dentro. Se quiser, pode furar com a agulha, assim. No caso, eu tenho... Vai perder honra? Vai perder honra. Porque vai deliberadamente espiar lá dentro, né? É. Não vou fazer isso. É, não. Eu jogo sem ênfase, no caso. Porque a minha ênfase é interrogação. Isso. Se é outra ênfase, joga sem. Joga só treinado. Qual que é o negócio, Jeff? Investigação. É. Investigação. Nossa, o capitão peidou. Tá um furo. Eu não conheço o cachorro? É. Eu não conheço o cachorro ainda, Jeff. Não conhece, precisa conhecer. Preciso trazer vocês aqui pra gente fazer um jogo aqui. Um jogo com churrasco. Ok, ok. Eu passei, porque senão vai ser muito difícil de eu... Não, vocês passam. Vocês notam, né, que do outro lado tem uma pessoa se deslocando pela voz. Você, Aya, reconhece que é o Yujiro. E aí tem um momento que passa assim mais próximo assim da porta e dá pra ver o tom da roupa. Que é alguém do clã da Garça. Logo, marido da mulher. Tá. Porque está de roupa azul. O que vocês fazem? Eu bato assim na porta e falo... De novo? A gente grita o nome dele. Yujiro? Yujiro, você está aí? É a Doji Aya. Já sou íntima, né? Tipo... É... Aí você escuta. Ahá! Pode entrar. Tá. Abrimos. A gente entra. Vocês abrem. E aí vocês veem que tem um rolo de pergaminho estendido na parede, assim, que dá acesso pra parte de fora do castelo, onde tem a janela. Tem um pergaminho pendurado, assim, uma cortina, assim, uma tirona de papel dessa largura, tá? Ele tá com um pincel grande na mão, ainda pingando algumas gotas de tinta, e um candi gigante ali, pintado naquele papel. Aí ele, bom dia. Bom dia. Vieram apreciar a minha obra? Tá aí. Vou dar uma olhada assim, né? Só pra dar uma desconversada, né? Bom dia. Eu sigo ela. Assim, muito bom, muito bom. Você realmente tem uma arte muito bonita. Traços muito belos, delicados. Sim, sim. Veja, aqui... Vai, desembucha! Aqui está o candi para céu e aqui tranquilidade. E embaixo, velocidade e relâmpago. Tranquilo como o céu, rápido como um relâmpago. É maravilhoso, não? Com certeza. Concordando assim, né? Aí eu já falo, bom, mas e tiro... espero que tenha passado a noite bem, após toda a movimentação da madrugada. Gostaria de falar com você, assim como estamos fazendo, né? Enquanto o grupo que está investigando a morte do Asako. E se puder, né? Fazer algumas perguntas para você. A gente juntar o maior número de provas. Asako X1. Que fatalidade. Ele tinha alguns dons. Foi realmente uma pena. Mas o show deve continuar. A arte deve prevalecer acima de tudo. Você está atrapalhado. Mas me diga. Me diga o que. Em que exatamente eu posso ajudá-las? Bom, primeiro. Gostaria de saber se você suspeita de alguém. E, em segundo, gostaria de saber se você viu alguma coisa ou percebeu a atitude de alguém, né? Que pode ser um suspeito. Sim, eu suspeito. Suspeito. De quem? Suspeito, e aí ele olha fixamente pra Hannah. Vai encarando você, Hannah. Vai olhando você de cima a baixo, medindo você. Suspeito? Não, eu tenho certeza de que ainda não fomos apresentados. Eu sou Doji Yujiro. Doji Yujiro, essa é a... Esqueci o seu nome. É Hannah, né? Essa é a Hannah, do clã... Ela é uma monja, esqueci seu clã também, desculpa. Sim, sim, faz parte da Ordem Togashi. Eu admiro muito o trabalho deles. O torneio. Pois teve um acidente com um pedaço de terra que desabou. Ah, que tragédia. Que tragédia. Sim. É realmente uma pena. Bem, por isso que ela não fala, tá? Ah, o trauma do acidente? Entendo, compreendo. Ai, Deus! Eu tô avisando ele, né? Como você vai se apresentar? Mas eu estou vendo. Assim. Eu só fico. O primeiro eu fico olhando pro cara, que parece que vai me insinuar que eu que fiz alguma coisa. Aí depois eu fico olhando pra ela por causa dessa descrição. A Ju é o Silent Bob do jogo, mano. Ele olha pra você, realmente uma pena que o acidente tenha lhe atrasado. Poderia ter chegado aqui bem antes. Por outro lado, teve a felicidade de não testemunhar a tragédia que se abateu aqui. Bem, mas se me permite, eu sou um grande admirador das artes da Ordem Togashi. Será que eu poderia ver, claro que com todo respeito, e claro, admirar com todo respeito. As suas tatuagens? Claro que não estou pedindo para ver as que você guarda em segredo, mas sim as que estão à mostra. É desonroso se eu falar que não. Depende de como você falar. Eu não vou falar. Esse é o ponto. Se você só mostrar a língua para ele, perde honra. Se você simplesmente eu falar faço... não, não perde honra. Eu faço assim, tipo... Aí ele, ah, sim, sim, compreendo, compreendo. Desculpe, desculpe. Acho que eu fui muito ousado. Peço sinceras desculpas por isso. Quem sabe numa outra ocasião. Mas eu estou perdendo foco. No que eu posso ajudá-las? Então, fora a Hannah, você que, enfim, não estava no local quando o crime aconteceu e não é uma potencial suspeita, você suspeita de mais alguém? E ainda, né? Aonde você estava quando o crime aconteceu, né? Por volta ali do começo da madrugada, da noite. Eu estava com a mulher. Eu estava em meu quarto. Eu estava em meu quarto. É claro. Trabalhando na minha arte. Você não suspeitaria de ninguém mentiu. Mas eu achei que estava tudo esclarecido, não? Pelo que foi dito ainda essa madrugada, Miromoto Hai-san foi quem cometeu o ato, não? Bom, você falou alguma coisa? Hã? Aí ela falou alguma coisa? Diga, Elô. Ela tá indignada lá que o cara tá falando. Eu sou o grilo da consciência de vocês falando pra vocês usarem a percepção pra descobrir se ele mentiu. É isso. Tá. Então é isso aí. É, e você não suspeitaria de ninguém. Ninguém que você acredite que possa ter cometido crime ou pessoas que você desconfia. Tem uma postura ou uma má honra? Não, claro que não. Chefe. Não desconfio de ninguém. Além do mais, eu sou um artista, minha cara, não um investigador. Só um tratado. Diga. Eu tenho presságio, isso me ajuda? Presságio? Presságio pode ser que ajude, sim. Tá. Tá. Deixa eu ver aqui como é que... É conhecimento, né? Gente, só um pouquinho. O Marco saiu? Não. O Marco tá aqui. Ah, é que ele tá como backup. Eu já tava, tipo, aplicativo de comida, você mesmo? Ai, ai, ai, ai. Caramba, Elô tá que nem o pica-pau. Tá olhando pra todo mundo e vendo um hambúrguer na frente. Gente, vocês não sabem o quanto eu sinto falta de um fast food. Mas é um tratorzinho mesmo, hein? Mano, é que não tem. Eu precisei encomendar 2 semanas antes pra comer um sushi. Caraca. Não. Os caras foram matar o peixe. Foram plantar a alga. Nascer ainda. Por sinal, eu tenho uma aventura muito legal com algas marinhas. Que eu posso utilizar também com amoreiras. Que foi a versão que eu usei aqui em Araraquara, que é muito boa. Mas enfim. Ele... Sim, ele fala, eu sou um artista, não um investigador. Infelizmente, Não posso ajudar com isso. E aí vocês vão ver se ele tá mentindo, é isso? Vocês podem jogar percepção, ênfase notar. E nossa querida Hannah, se quiser, pode jogar um teste. Não, presságios não vai ajudar nisso. Percepção ou investigação, Jeff? Investigação, investigação. O presságio não vai te ajudar nisso daí. Porque é uma perícia. Né? É pra identificar sinais, assim, de profecia. Sinais do fim do mundo, entendeu? Uhum. É tipo se você tivesse estudado o livro do Apocalipse da Bíblia. Não é uma coisa que vai te ajudar nessa situação. Não é que você tenha o dom de pressentir as coisas. Entendi. Então eu jogo em investigação? Joga investigação. Eu jogo com ênfase agora, porque eu quero saber o que ele disse, se é verdade. Você tem a ênfase. É interrogatória, né? Pode jogar. Mano, essa personagem aqui minha não tá servindo de nada. Nossa senhora, ela não tá ajudando em nada. Vai, Gabi, faz aí o seu trabalho. Ó, foi bem, hein? Foi bem, hein? Sim. Ele responde assim de prontidão. Sem qualquer sinal de voz trêmula, com convicção, com confiança. Ele tá falando a verdade. Ele é um louco obcecado pela própria arte. Ok. Bom, por hora é só isso. Ana, tem mais alguma consideração? Eu olho pra... Você tem mais alguma coisa a dizer? Eu acho que tá errada essa pergunta. Tipo, a gente só viu se ele não tá mentindo com relação à arte? Não, com relação a tudo que ele falou, né? De não ter nenhum suspeito. Ah, tá. Beleza. E de ele realmente tá no quarto dele. É, e de ele realmente tá no quarto dele. Na hora então do ocorrido. É, eu ia ver o quarto, mas acho que não é suspeito. Uhum. Certo. Por hora é só isso. Muito obrigada. E que em breve possamos compartilhar um pouco da nossa arte, conversarmos sobre, enfim, minhas esculturas e suas pinturas. Por enquanto é só isso. Ah, sim, com certeza. Eu estou finalizando e já vou descer também para o Desejum. Nos vemos lá embaixo. Ok. Tudo certo, então. Até mais. Vocês saem e fecham a porta? O que vocês fazem? Ah, fecha a porta e a gente vai lá pra baixo. Beleza. Perfeito. Enquanto isso, bom, vocês descem, tá? E aí tá aquele alvoroço lá embaixo, porque a comida tá envenenada. Enquanto isso, Bayushi, Kawakami e Yojiro, você chega no quarto novo que foi preparado pra você. O servo indica o quarto pra você entrar, tudo. Né, já vem uma senhorinha trazendo alguns chás pra você. Um pouco de comida também. Só um segundo, também. Deixa eu pôr um gato pra fora aqui que ele tá rasgando dinheiro. Nossa. Ai, eu amo Natasha. Não faça isso. Rasgando dinheiro. É gatinho anticapitalista. Arranha minha cara, mas não rasgue dinheiro. É isso aí, gato comunista. Gatinho comunista nunca fez tanto sentido. E aí? Quarto aberto. Eu vou pro quarto novo lá, dou uma olhada nos meus novos aposentos. Ok, coisa fina, coisa de primeira. Tá limpo. Limpo. Perfeito. Aí... O chá já chegou ou eles estão preparando ainda? Já chegou o chá, já chegou a comida para você. Me despeço, agradeço ali o pessoal que tá na porta. Reparo que vai ficar um segurança ali do lado de fora olhando tudo. É, tem uma senhora que ela fala, eu ficarei aqui do lado de fora caso o senhor precise de alguma coisa, senhor. Qualquer coisa que precisar, pode me chamar. Eu agradeço e vou para dentro tomar meu chazinho. Vai tomar um chá de boa? Tá de boa. Charlie Boldo. Charlie Boldo. Né, que tá aí no PT, não posso PT. Então, beleza. Então, você fica quanto tempo lá? O que você faz? Eu tomo um chazinho. Em pensamento ali, vários palavrões pro lado do leão. Pensando em várias formas de como um corpo aparecer e não aparecer, que a culpa foi minha dessa vez, porque parece que era o corpo do leão. Pensando que o leão a menos no mundo não vai fazer falta, né? Sempre tem um Scar por aí, você pensa que é ele e vai. E é isso, eu fico lá com meus pensamentos e as vozes na cabeça. Melhores okay. companheiros que não tem. Beleza. Bom, então você passa um tempinho ali, ruminando o seu ódio, o seu desejo de vingança. Enquanto o restante do grupo chega a Aya, a Hana, e logo depois chega o Yujiro também lá no salão. A Doji Aiko também chega. Já tá todo mundo reunido praticamente, com exceção de quem morreu e de quem tá preso. E aí quando todo mundo chega, né, o Doji. O Isawa Masahiro, né? Ele se levanta, ele cumprimenta todo mundo que chegou agora, né? E ele: bom dia a todos, eu espero que, apesar da tragédia, possam ter tido um final de noite agradável. Eu gostaria de comunicar que com certeza seria da vontade de meu senhor Asako Shizu que o compromisso assumido por ele não fosse cancelado. Por isso, eu gostaria de pedir que prosseguíssemos com o torneio e que o terminássemos, até mesmo em honra de meu falecido senhor. Espero que todos aqui possam estar de acordo. Alguns já estão cientes, os demais ainda não. Eu espero que todos possam estar de acordo com isso. E aí acontece... Gente, posso perguntar uma coisa? Uhum. Falta muito pra gente acabar hoje? É porque já são 11 horas. Ah, não. Vamos encerrar, então. Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer mais alguma ação? Levanto da mesa e falo: protesto, isso não deve acontecer. Não devemos continuar a mentira. Eu também acho. Eu não vou falar, né? Senão vou perder mais honra, mas... Então a gente fica assim, cara. Eu falo assim, eu olho pra você, tipo... Eu acho que o cara tá continuando o torneio pra tentar pegar quem matou o outro cara. Tipo, encontrar alguma pista nas artes e tudo mais, porque ele tinha uma lista das pessoas suspeitas. E ele tá fazendo isso. Eu acho que a gente pode se aproveitar do torneio. Se o torneio acabar, as pessoas vão embora, né? Exato. Então... Deixa eu perguntar uma coisa. Elô, você pensou numa desculpa pro Shilique, pro desmaio do Shiro? Ninguém tá ligando mais pro desmaio do Shiro. Tão ligando. Tão ligando, sim. Fala aqui, meu olho. Jeff, mentir tira ponto de honra? Tira. Nossa. Eu não vou mentir, eu vou fazer a coisa da lábia. Vamos lá. Fala que acontece de vez em quando, que é verdade. É, então, exatamente. O que eu tava pensando em falar é algo assim. Ah, é porque Shiro-sama... Então, é porque isso não acontece necessariamente quando ele mente, né? Mas é quando ele usa o passo do vazio, né? Esse negócio do vazio aí que ele tem. Isso. Só que do vazio. Isso. Eu posso falar, eu falo, eventualmente o vazio de Shiro. Eu vou chamar de Shiro-kun, porque nós é amiguinho. De tá bom. Shiro-kun. Sofre dizer que. Em determinados tipos de situação que envolvem situações antes. E, bom, acredito que provavelmente esteja relacionado a tudo que está acontecendo nesses dois dias. Parece que o Pinóquio do Shrek tentando não contar. Sim! Eu não tô de calcinha, eu não sei mais ou menos, sim ou não, onde ele pode estar. Elô, jogue um teste de sinceridade. Foi. Ênfase em honestidade. Lídia, eu acho. Deixa eu ver aqui se eu posso. Eu acho que eu tenho um negócio aqui. Peraí. Deixa eu ver. Não, é furtividade. Tem nada a ver com isso. Sinceridade? Sinceridade. Onde que tá, Jeff? É uma perícia. É uma alta perícia. Tem certeza? Porque eu não tô achando aqui, não. Tenho. Ah, porque eu tava olhando no lugar errado. Ah, mas aí eu não posso fazer nada. Ah, sinceridade é astúcia? É astúcia. Você não tem sinceridade, né? Não. Mas eu não menti, eu só falei verdades. Por isso que a ênfase é em honestidade. Você está tentando convencer as pessoas através da verdade. Eu jogo sem treinamento, né? Jogou sem treinamento ainda por cima? É porque eu não tenho nada, né? Então é sem treinamento, é isso mesmo, que né? Que triste, sim, isso, sem treinamento. Que triste. Tá. Olha, eu posso tentar de novo? Pode... Repetir de novo, e aí a dificuldade aumentar. Vai aumentar em 10 pontos. A dificuldade estava em 15 e vai para 25. Eu já não acertei mesmo, entendeu? Você só conseguiria passar se você gastasse o vazio. Para ter possibilidade dos dados explodir. Então, você não vai conseguir passar. Não? Não. Então é isso. Ok. E aí, assim, quando o restante do pessoal chega e o Massarreiro tá falando, a gente vai continuar com o torneio, né? E tá todo mundo em volta. A verdade é que eu não sei porque eu expliquei. Ninguém perguntou, tava todo mundo preocupado com o torneio. Não, todo mundo preocupado com o veneno na comida, né? Aí você fala isso. Né? No mesmo momento que as pessoas estão chegando, o Massarreiro, ele fala, eu pretendo continuar o torneio. Vocês percebem que ele tá meio transtornado com tudo que tá acontecendo, né? Tá caindo, assim, a confiança do cara. E aí você fala, não, mas ele... O do leão, né? O Hetsu. E Katsu, e Komakatsu. Ele pega e fala, Masahiro-san, não podemos continuar com o torneio. Asako Shizu já morreu. E agora... O pobre Toritaka Shiruya Iwakura está passando mal aqui, deve ter sido envenenado. Provavelmente a mesma pessoa que matou Shizu fez isso. E aí você fala, não, isso aí acontece, é normal acontecer, né? Acontece de vez em quando. Acontece de vez em quando com ele, né? Deve ter a ver com tudo que está acontecendo. E aí o cara do leão, ele vira pra você, ele olha sério pra você. Ele pega no seu ombro. Vai quebrando todas as etiquetas ali. Ele pega no seu ombro e ele fala. Não, minha cara. Gyomei-san. A coisa é muito mais séria. Eu acredito que haja uma conspiração aqui dentro. Pra... macular o torneio de Asako Shizu e pra semear a discórdia entre os clãs. E sair tocando nas pessoas pode. Sem a permissão delas pode sair tocando nas pessoas aí. E aí ele... Não, não é conspiração. Ele não, vira... Não. Ele vira pro cara do escorpião, o Ediro, e fala Bayushi Ediro-san. Eu peço a você que esclareça o que está acontecendo aqui. As atitudes suspeitas de você e Kawakami-san. Peço que esclareça isso agora. E aí todo mundo já fica, abanando o lequinho na boca, né? O Ediro, ele se levanta. Eu tô muito pistola. Ele se levanta calmamente, atravessa o salão, vai até o Ikomakatsu, e aí ele fala calmamente: Ikomakatsu-san, está me acusando de alguma coisa? E aí o Leon, ele fala: suas atitudes estão suspeitas. E dado ao histórico de seu clã, não é de se espantar isso. Pra aí quem ele tá falando? Me perdi. Pro escorpião. Pro escorpião. E aí o escorpião pega e fala pra ele: está ofendendo a honra de meu clã, com acusações levianas, sem qualquer prova. Isso eu não tolerarei. Eu desafio para um duelo. E fim da sessão. Ah, enquanto isso daí vão brilhar, Jeff, posso sentir o cheiro? Eu vou perder um amiguinho, sacanagem. Como é que é? Pode tirar o escorpião. Pode tirar o escorpião. Não dá, não. Acho que o escorpião é mais forte. Jeff, cheirei. Não é ele, Elô. Não é ele. Não. Não é. Ele usa um perfume frutado, com aroma de frutas. Tô pensando numa fruta que tenha no Japão. Lavanda, sei lá. Não é fruta. Não, lavanda não é fruta. Caramba, lavanda não é fruta. Que fruta que tem pra lá, gente? Pêssegos. Japão? Pêssego tem. Eu sei que tem pêssego. Ele tem um perfume de pêssego. Um aroma de essência de pêssego. Tá aí, ó, gente. Não é o escorpião, é isso. Não é o escorpião. O farejador é que passa a corda toda. Como que você vai explicar isso pro povo? Como que você vai explicar isso pro povo? Eu cheirei ele. O cheirinho dele não. Do bem. Cheirei os adúlteros. Cheirei todo mundo, portanto, não é. Não, bom. Ó, quer ver o que acontece? Tem um monte de gente que eu não cheirei ainda. É, tem bastante gente. Sim. Na próxima a gente já faz assim, gente, pra investigar, a Elô vai cheirar cada um de vocês e aí pronto, descobrimos. Mas aí será que não é problema pra Elô? Você fala assim, Elô, ó, gente, eu descobri a vacina pro corona, faz uma filinha aqui todo mundo que eu vou aplicar a vacina. E a vacina eu aplico pelo meu nariz. E aí cheira um por um. Gente, pra fechar. O Bayushi Ediro, ele vira e fala: e eu convoco como meu campeão pra defender a minha honra o meu companheiro de clã, Bayushi Kawakami Yodiro. Assim. Ele não luta. Ele não luta. Ele é cortesão. Muito bom isso. Literalmente, bom, você bem, que lute. Eu tava afim de utilizar, de cortar alguém ao meio, ele, de certo modo, tá me fazendo um favor. Literalmente, você que lute. Deixa eu só lembrar contra quem eu vou lutar. Então, também não vai ser com o Leão, que o Leão, ele também não é guerreiro. Ah, ele também vai escolher o campeão dele. É fácil arrumar briga com os outros assim. Você arruma briga e manda os outros brigar por você. É, bem isso. Depois eu vou ver quem tem maior perícia aí jutsu aqui pra colocar pra lutar com você. Ah, maior. Isso é legal, hein? Ô, Jeff, pode me tirar uma dúvida? Tipo, claro. A pessoa não tem como recusar quando, tipo, escolhem ele, tipo, não é uma opção dele. A pessoa não tem como recusar, falar, não quero. Tem. Mas, cara, não é obrigatório. Não é obrigatório, mas... Ele honra por ser covarde? Não. Pode simplesmente não. Dizer, não, eu... É tipo assim, você tá defendendo a honra da pessoa, mas se você não acredita na honra daquela pessoa, não tem por que você defender ela. Né? Você pode simplesmente falar, não, eu não acredito em suas palavras e não vou defender você. E aí a pessoa não perde honra por isso? Não vai perder honra. Tem que ser polido. Tem que ser polido, tem que ser cortês, né? Toda essa coisa. Tem que saber falar. É tipo o que eu fiz com o Leão aqui, né? Eu joguei uma acusação filha da puta em cima do Marco, só que numa boa. É assim, na surdina. Bom, gente. 3 pontinhos de experiência pra vocês aí. E aí, se vocês quiserem gastar hoje, quiser gastar semana que vem, fiquem à vontade. Marco, você tem a perícia Iaijutsu? Eu acho que já tem já de fábrica, né? Não sei se você investiu nela. Nossa, passou um avião aí. Tá chovendo aqui, bem brabo. Nossa. E aí, justo... Jeff, como que faz pra aumentar? Desculpa, cortei, perdão. Não, não, aquela parte do tipo, força, percepção, como que é mesmo? Ó, eu vou botar aqui na tela os custos, tá? Atributo. Força, percepção, essas coisas. É o próximo nível vezes 4. Qual que você quer aumentar, por exemplo? Ah, eu queria aumentar... percepção. Percepção. Pra quanto? Pra 3. Quanto? Pra 3, tá? 2 vai pra 3. Então você faz 3 vezes 4. Você vai gastar 12 pontos pra aumentar. Nossa, que absurdo. É muito caro. Ponto. É caro. É o vazio, caro, vale o vazio pra aumentar é vezes 6. Vale a pena aumentar adicionar uma perícia. Isso, a perícia vale mais a pena. A perícia é o próximo nível que você vai colocar. Então se você tá com 0 e vai colocar 1, você gasta 1 ponto. Se tá com 1 e vai colocar 2, gasta 2 pontos. Tá com 0, vai passar a perícia pra 3, então você paga os 3 níveis, tá? Paga 1, depois paga 2, depois paga mais 3. 6 pontos no total. Jeff, e no caso de conseguir uma ênfase, como que é? Como que eu faço? Cada ênfase custa 2 pontos. Entendi. Cada ênfase são 2 pontos. Pode ter mais de uma ênfase? Pode ter quantas ênfases você quiser. Várias ênfases na mesma perícia, inclusive. Não tem limite quanto a isso, não. A verdade é que não tá marcando o custo das ênfases, né? É, porque tem 2 custos aqui. Desculpa, Elô. Te dei um abacaxi enorme. Tá tudo bem. Você poderia ter tido que falar a verdade, mas acho que se você falasse a verdade também não seria tão ruim, porque a gente poderia explicar que a gente tava investigando, sabe? E que tipo, não, a gente não achou nenhuma prova conclusiva de que era ele o culpado. É, mas porque não é uma mentira, né? É o que realmente aconteceu. O abacaxi agora vai no lombo do Marco, né? Então, Jeff, eu tenho Iaijutsu com nível 1 e com ênfase em foco. Bom. Recomendo você gastar alguns pontinhos aí pra melhorar isso antes do duelo. Tem, sair. Vai lá, Ju. Tchau. Tchau. Bom descanso. A menos que você resolva recusar o duelo. Coisa que eu acho que você não vai fazer, né? Só não vou poder bater em quem eu queria, mas recusar sem chance, né? Não, mas você não mata ele, mas você desonra ele. Já é uma vingancinha, não é a que eu queria, mas serve. É, então. Desonrar é muito pior do que matar. É, porque isso aí que vocês... É muito pior do que morrer. Matar é sempre bom. Não, porque... Sim. Não, mas desonrar nesse universo é muito pior do que matar. Não à toa, eles cometem seppuku quando a honra deles é muito manchada. Sim. Então, num grau de importância, você vai estar ferindo muito mais ele. Porque se ele morre, ele simplesmente morreu. Se você causa a desonra dele, é desonra pra ele, desonra pra família, desonra pro clã, desonra pra vaca. É nesse sentido. Nível aí. Exato. Ah, Jefferson... Diga. Uma pergunta. A honra É uma medida interna. Isso. De você com você mesmo. Isso. A honra é interna, a glória é externa. Beleza. A honra seria tipo assim, a sua consciência, sabe? Isso reflete na sua autoconfiança. Porque quando você vai resistir a tentações, esse tipo de coisa, né? Você pode acrescentar a sua honra no teste. Vamos saber. Sim, aliás. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô me arrependendo muito de ter pego o Bushi. Eu queria muito ter pego o negócio de ser diplomata. Cortesão é da hora demais. Aqui, literalmente, você percebe que a língua é a arma mais afiada que existe. Deixa eu ver. Famoso falar baixinho. Vamos com calminha. É. Cadê a honra, honra, honra? Honra, honra, honra. Achei. Achei essa porra. A força da honra. Olha, você soma o seu nível de honra para resistir aos usos das perícias intimidação e tentação em todas as jogadas para resistir a efeitos de medo de qualquer espécie. Toda vez que vocês forem afetados por medo, pode somar a honra aí. E aí, no caso, é toque do vazio, né, que te faz ter piripaque. É. Que aí você rola um teste de vontade, né? Deixa eu ver se isso não se aplica nesse teste também. É, toque do vazio é uma desvantagem. Toque do vazio, toque do vazio, toque do vazio. Esse nome é engraçado. Calma, que eu ainda tenho mais uma desvantagem. Gente do céu, imagina. Não é efeito de medo, não. Diga. Imagina se o cara deu um jeito de se matar e implantou a pista nele mesmo, e tudo isso, na verdade, fazia parte do torneio. Porque ele queria saber quem ia ser o mais inteligente pra descobrir a morte dele. Olha. Nossa, que seria um plot twist muito... Elô, você me fez mudar essa aventura pra próxima vez que eu for mestrar ela completamente. Nossa. Sensacional. Mano, não, seria da hora, porque, tipo, ele ia... Da vida dele, por causa de um torneio que só traz honra, basicamente, pro vencedor. Eu vou ler resumidamente uma historinha aqui pra vocês. Ai, minha máscara caiu. Rapidinho. Vou pegar aqui no caminho do escorpião. Soninho, bota soninho nisso. Sapo e escorpião. Não é isso. Não é isso. Caramba, tem um Yodiro aqui no livro. Ah. Não importa, não vou... Vou contar pra vocês o que eu lembro de cabeça. Tem uma história do clã do escorpião... Que tem uma série de cortesãos que estão numa mesa conversando sobre as virtudes dos samurais. E eles começam a falar sobre lealdade. E aí cada um começa a falar, exaltar. Ah, que o meu clã é o mais leal por causa disso, pipipi, popopó. Né? E fica aquela guerra de egos, né? E aí o samurai, o cortesão do escorpião, ele pega e fala, não... Vocês não entendem nada de lealdade. E eu posso demonstrar. O clã Escorpião é o mais leal de todos. Ah, não, como assim? Não é assim, não. Eu posso demonstrar. Ah, então demonstra aí, quero ver. Tá bom. Aí ele chama o guarda-costas dele, né, o Yojimbo dele. E aí vira e pergunta pro cara, você é leal ao clã? Sou. Você é leal a mim? Sim. Você cumpre as minhas ordens? Então cumpro. Então me mate. Aí o cara, quê? É, eu quero que você me mate agora. E aí todo mundo fica assim, nossa, como assim, né? Fica todo mundo de outra volta, né? Aí o Bushi saca a espada, corta a cabeça do cortesão que ele tava protegendo, limpa a espada, guarda na bainha, ajoelha no chão, tira a armadura, saca o Akizashi, faz o seppuku ali na frente deles. E aí os caras contam até hoje que o Escorpião é o clã que mais entende de lealdade por conta desse evento. Nós é o Brasil. Olha, então, bem representado. É tipo essa pegada aí dessa ideia do pesado. Pesado. Pesado. De mudar o desfecho do torneio aí. Quem que é o criminoso. Gostei muito dessa ideia. Gente, eu só tô feliz que o torneio vai continuar. Eu tava muito feliz porque... Sempre que tem torneio, em todo anime, ele nunca acaba. E aí eu fiquei, mano, na minha aventura pelo menos vai acabar. E não vai. Assiste Yu Yu Hakusho que acaba os dois torneios que tem no desenho, eles têm fim. E são muito bons. Yu Hakusho tem dublado, né? Tem dublado. Tem no YouTube, você acha ele inteirinho no YouTube. Completíssimo. Eu acabo o torneio também. Só não do jeito que a gente espera. Qual? Ô, Jeff, você já assistiu Dois Irmãos? Fairy Tail? Assisti. Muito bom. Muito legal. Tá na minha listinha. Vou assistir. Amiga, vê, vale muito a pena pra gente que joga RPG, então, nossa. Uhum. Muito bom. Eu recomendo um anime também pra vocês, que eu falo dele direto, né? O Record of Lodoss War. As Crônicas da Guerra de Lodoss. Esse é um anime que ele é uma campanha de D&D que foi transcrita pra anime. É perfeito. Caraca. É. É muito legal. Manda o nome no grupo pra deixar gravado depois. Vou mandar. Farei melhor até. Vou passar o link pra vocês assistirem. Boa. Aí sim. Porque eu tenho. Falando de recomendações. Pode falar, Jeff. Assistam The Promised Neverland, já que estamos falando de recomendações. Pode falar, porque eu tenho o link aqui. Eu convenci o Jeff há séculos a assistir Promised Neverland. Ele não vê, amiga. Eu recomendo, ele não assiste. Nossa, tipo, eu nem sou super de assistir muitos animes, mas esse foi um que eu curti demais. Tá na fila, Elô. Mas se vocês querem anime de RPG, gente, o anime do Slime é maravilhoso. Slime? Slime. Ele é um cara que ele morre na vida real, é um isekai, né? Quando você renasce em um outro mundo. E aí ele renasce nesse outro mundo como um slime. Que é um monstro, né, do RPG. E é assim, um monstro muito, muito, muito ruim, né? Ele é fraco, é um monstro fraco. Só que ele tem um poder que é poder comer as coisas, né? E conforme ele vai comendo, ele vai meio que adquirindo habilidades. E aí ele come um dragão. Tipo, no primeiro episódio, assim, ele come um dragão muito poderoso. E aí ele vira o Rimuru Tempesto. E aí, gente, daí pra frente, só sucesso. É muito engraçado e é muito bom. Que da hora. Eu vou passar pra vocês as duas. Fala aqui. Ainda não saiu a segunda, né? A gente não tá entendendo nada. A internet tá muito ruim. Não entendi. Ele assistiu a primeira temporada, falta assistir a segunda. Acho que não saiu ainda. Segunda. Segunda tem. Ó, já está no grupo o link. É só entrar, clicar no link e assistir. Beleza. São duas séries de Lodos. A original, que tem 3 episódios. Essa tem que baixar pra ver. E a outra, que foi uma série lançada pra TV depois, que tem 27 episódios, essa dá pra assistir direto do navegador. É muito aí, legal. Elon, uma série pra nós maratonar no telão. Boa. Boa, boa, vamos boa. Embora. Pegar um fim de semana de folga, sábado e o domingo, e maratonar tudo, assim. Mas, Marco, mandando a real, eu acho que você ia gostar de Promised Neverland. Eu já ouvi isso. Se eu não me engano, eu cheguei a assistir um episódio. Mas era uma época que eu tava assistindo um episódio de umas 50 séries, assim, pra decidir qual eu ia acompanhar. Não acompanhei nenhuma. Mas deu bom. É porque, na real, série, eu não sei. Eu acabo com o tempo cansando, assim. Eu gosto mais de longa. Anime, eu curto os animes da... Esqueci o nome do rolê agora. Todos que ela sai dela, eu assisto. É muito bom os animes. Só que porque é por ser longa, não serve. Ah, eu amo. Isso é muito bom. Você gosta de anime curtinho? Assiste One Piece, Marco. Tem na Netflix agora. É curtíssimo. Não, né? One Piece... Eu cheguei a assistir os episódios. Death Note vai. É da hora, um curtinho. Death Note é da horinha. Death Note, Death Note é bom. Death Note é bom. Death Note é bom. Alguém viu a adaptação que saiu no, de filme? É ruim, é boa? Que acharam? Não, o quê? A adaptação? Não vê, é, Gabs, não vê. Tá, não precisa ir. Não, vou perder. Não, se decepcionou. É o japonês. Bem tá. Isso não, mesmo. Ah, verdade. Não precisa disso na sua vida. Na real, eu ando correndo de qualquer adaptação, que, principalmente se for a Netflix que faz de algum filme ou algum anime de série depois de Cavaleiro do Zodíaco da Netflix. Não dá, né? Tá nossa, difícil. Nossa, aqueles vão fazer de Winx é muito assustador, assim, de verdade. Eu fiquei muito chocada. Winx. Quando dá as mãos... Tem coisas que não tem que ter live action, não sei... Só aceita que não tem que ter pronto, tudo bem. Nossa, de Winx, eu fiquei muito, muito chocada. Porque é a mesma sensação que eu tive com Cavaleiros. Não é porque a animação é ruim, não é porque eles deixaram o negócio sem luz nenhuma, tiraram a parte do glitter e transformações. É porque eles pegaram personagens que já eram representativos, tiraram eles, fingindo colocar representatividade, e deixaram os padrões, sabe? Tipo... os personagens que não eram representatividade. E aí eu fico tipo... Gente, não, para, tá errado. Cavaleiros é a mesma coisa. Ai, que triste. Na real, o que mais mata é você ter o que comparar, né? Você tem o que comparar e ferrou. Yeah, uma ideia parecida, mas não tivesse o nome do antigo, ia. Interrompemos nossa programação. Que é isso? Para o pronunciamento desse... Não sei. Nossa, eu cliquei num... Cliquei num link do Mentira, YouTube aqui sem querer. Tem cavalo de fogo. Nossa, Jefferson. Completa os 13 episódios que existem. Cavalo de fogo da Sarah? É. Só 13 episódios? Só 13. Nossa, eu assisti tanto aquilo que pra mim tem 50 episódios. Parece que tem um monte, né? Mas são só 13 episódios. O cavalo de fogo é bom demais. A primeira aventura que eu montei pra fazer o workshop pra ensinar a galera a jogar RPG foi uma aventura que inspirada em um episódio de Cavalo de Fogo. Natasha, você vai quebrar isso, né? Eu peguei o episódio, só troquei os personagens de Cavalo de Fogo, os Shrek, que tava na moda na época, né? Que tava no auge. E aí mestrei Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo com Shrek. Muito bom. Bravo. É. Não sei o que é, mas qualquer coisa com Shrek deve ficar ótimo. Ó, Marcos, a gente chegou. Tem DuckTales. DuckTales, bom, eu tô assistindo de novo agora com o Disney+. Eu sinto que eu conheço. O foda de lembrar desses desenhos é que me vem a música na cabeça, assim, aí eu fico querendo começar a cantar. Todos têm umas músicas muito boas. Ah, isso aí. Aí vem furacão. É o do Tio Patinhas, né? Isto. Tem um desenho que tá nessa pasta aí, não é um anime. É um desenho europeu, não sei que lugar que ele é feito. Se chama Animais do Bosque dos Vinténs. Sim, nossa, é muito, muito bom. Maravilhoso, mas eu já advirto vocês pra deixar o lencinho do lado, porque são cenas fortes. É pesado. Tem umas coisas pesadas. Como que chama? Animais do Bosque dos Vinténs. Ah, tá, esse primeiro. Maravilhoso, gente, nossa, muito bom. Não sei porque tem duas cópias do Lobos. Eu adoro o desenho com o animal falando. Minha praia. Esse desenho eu vou dar uma sinopse pra vocês, é muito legal. Tem uns animais que eles vivem no Bosque dos Vinténs. E aí o ser humano vai com um trator e começa a destruir tudo pra fazer prédio. E aí os animais eles se reúnem pra encontrar uma solução, descobrir o que fazer. E aí o sapo tinha sido capturado por humanos, levado pra fazer experimento com ele, e ele conseguiu fugir. E aí, na fuga dele, ele descobriu um santuário, que é o Parque da Corça Branca. Ele fala, ó, eu sei chegar nesse lugar, lá é um santuário de proteção aos animais, a gente pode ir pra lá. Eu consigo guiar todo mundo. Ah, mas vai ser difícil, né? Mas a gente não tem outra opção. Ah, então vamos. E aí eles fazem um juramento de um não devorar o outro, e aí eles vão todos juntos, atravessando, assim, meio estado praticamente, pra chegar nesse parque, nesse santuário ecológico. Gente, é lindo, é maravilhoso. Da hora. Só que é de chorar. Acontecem coisas. É maravilhoso, mas acontecem coisas. Mas não, é não fala. É muito bom. Eu vou chorar já de pensar. A vida é uma caixinha de surpresa, como diria Joseph Klimber. É maravilhoso, mas a vida é uma história. Joseph Klimber, é? Mas é igual os longas de anime, assim, que eu mais curti, é exatamente os que saiu lágrima. Que é o Túmulo de Vagalumes, que é só perfeito o Túmulo de Vagalumes. Nossa, é pesado. E as Crianças Lobos, eu não sei por que. Nossa, aquilo é bom. Também daquele filme. Aquilo é bom demais. Vocês já viram A Voz do Silêncio? Voz do Silêncio. Qual é A Voz do Silêncio? Eu acho que já. Fala qualquer, é muito bom também, gente. Vejam, é um filme sobre Marnie. É muito bom, eu esqueci o resto, mas alguma coisa Marnie. Sim, da menininha loirinha, sim. É muito fofo. Da amiguinha do outro lado do rio. Gente, pera aí que eu vou abrir o meu Twitter, porque nele eu vou conseguir achar. Mas ele é um anime também. LGBT muito fofo, e ele é muito... Como dizer? Ah, é que assim, eu tô acostumada a ver esse tipo de coisa fofa, sabe? Vindo do... Fofo. Do Japão. Eu não sei. É muito fofo, assim, é muito cuidadoso. Deixa eu achar que ele legal. Aqui. Eu mandou no WhatsApp esses dias aí pra trás a lista gigante de animes. Nessa. Não, mas essa tá lá. Agora falando de anime. Gente, assistam Haikyuu, anime de vôlei é tudo de bom. É isso. Nessa pasta aí tem um que chama Made in Abyss. É muito legal, muito interessante. Made in Abyss. Maravilhoso. Vejam, muito lindo. É perfeito. E pra quem gosta de violência, Ninja Resurrection. Assiste esse, Marco. Você que tá jogando escorpião aí. Eu não entendi esse rolê de violência. Fala pro Marco. Não. Eu expliquei. Eu expliquei. Você que tá jogando de escorpião aí, de Bushi, assiste esse anime que é top. Ui, tem Stains Gay. Eu posso fazer violência. Como é virtual. Só é ruim a violência real mesmo. É. Mas tem Samurai X aqui, gente, também. Samurai X, eu já vi o filme. Tem um que o Alexandre xingou direto, porque a vida dele é mandar eu assistir. Afro Samurai. Nossa, sim. O Ale ama. Eu preciso assistir, porque senão qualquer dia ele deserda eu aqui. Posso sugerir um anime? Manda. Por favor, deve. Muxixe. Como? Muxixa. M-U-S-H-I-S-H-I. Muxixe. Ele é muito tranquilo. Acho que eu nunca vi um anime tão tranquilo. Assim. Mas é muito bom. Já tô vendo ele aqui, já. Nossa, acabei de descobrir um site que chama myanimelist.net. Oi, eu gostei das imagens. É o GIF ranqueiam os animes. É, legal. Interessante, interessante. Quer ver um outro anime legal, gente? Eu tinha acabado de lembrar o nome do anime, eu acabei de esquecer. É, come peixe, Elô. Peixe é bom. Cara, as imagens de natureza desse mochiche é muito show. É bonito. Tem um tom meio frio. É, eu sou obrigado a assistir um anime. É isso aí. Gente, eu queria muito lembrar. Ah, vocês querem ver um anime onde tem cientistas da informação, gente? Oh, isso é bom, hein? É um anime de comédia, é muito bom. É... Deixa eu ver se eu acho que o nome. Falando em ciência da informação, eu comecei a assistir aquela série The Librarians. É muito boa também. Nunca ouvi falar. Tem algum site de streaming que você baixou? Tem na Amazon. Na Amazon Prime tem. E é muito bom. Eles são bibliotecários que protegem uma biblioteca secreta que guarda os artefatos mágicos do mundo. Da hora. Muito massa. E aí, logo no comecinho, o cara ele vai resgatar um artefato, ele sabe um monte de coisa, ele sabe desarmar a bomba, ele sabe desarmar um sarcófago mágico, né? Ele sabe quantas balas tem no revólver do cara que tá pegando, tentando matar ele e a mulher que entra pro time depois, né? Aí a mulher vira pra ele e pergunta, escuta, mas como é que você sabe tudo isso? Ele, sou um bibliotecário. Um anime bibliotecário também é o Honzuki no Jekokujo. Nossa, traduziram pra cá como bibliotecária capitalista. Caraca. Sério? É muito bom. Ele é engraçadinho, assim. Não é nada... Mas é bem engraçado. Por isso que eu mandei a comédia também. Eles são dois cientistas que querem provar com dados e números que o amor existe. Eles querem criar uma métrica pra comprovar que eles realmente estão apaixonados um pelo outro. Caraca. Ai, gente, é divertido. Amei, Vizinho. Ah, lembrei. É alguma coisa em Zoukin, o nome das meninas. O anime das meninas que fazem anime. Hands of Eizouken. Obrigada, Kimi. Nada. Gente, vamos indo. Bora dormir, gente. Bora. Vamos lá, então, gente. Valeu aí pela presença. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Até. Compre amanhã, a maioria. Compre aí, Jutsu, quem Marco, pra não morrer. Amanhã tem assembleia. É verdade. Tem assembleia? Nossa. Eu achei que era reunião, tô moscando. Verdade. Sim, eu preciso me preparar psicologicamente pra isso. Até mais, gente. Bom descanso. Até mais, galera. Valeu.